Ai, ai, ai, ai, ai. Mas vocês viram que vai engravidar, aquela personagem vai que faz a. Aquela pessoa que faz a Robin? Ela é cantora, eu nem sabia disso. Que a, aí eu vi um videoclipe dela. É bem explícito. Filha da uma turma. Mas a música dela é boa. Ah, é, né? Eles vão saber descobrir agora, né? O que aconteceu com eles? Eles não sabem. O que aconteceu com nós? Ai, surpresa. Nada, Gi. Nada de não especial. Vai falar, vou contar o que aconteceu no Stranger Things. Pode contar. O Jeff não me dá os spoilers. Eu? Tem spoiler? Eu acho que é o final da temporada. Você achou uma bosta? Eu não gostei, cara. Por quê? É que assim, eu entendo que eles deixam tudo no ar pra outra temporada. Uhum. Só que, velho, é aquele negocinho. Os caras deram muita ênfase num negócio pra poder fazer o resto muito rápido. Na minha opinião, foi isso. Uhum, entendeu? Eles entendi. Poderiam ter, talvez, trabalhado um pouco mais, dado menos ênfase, mas assim, mesmo assim, trabalhar mais. Só que foi tudo o famoso Deus Ex, tá ligado? Tudo acontece tudo certo, tudo bonitinho. Eu já não gosto disso aí, velho. Tudo bonitinho, mano. Ah, pra mim foi. Tudo bonitinho. Pra... Que meu coração está amor, sangrando velho? Até agora. Que poder do amor, vai tomar no cu. Meu coração velho. Está sangrando é, até agora. Carinhosos, essa porra, vai se fuder. É, carinhosos. Carinhosos. Eu também, mas tudo. Ai, força do amor. Que porra de força do amor, velho? A minha. Mata os outros, arranca um pedaço, velho. Que força do amor? Que Stranger Things que você viu? É, Denise que baixou. Igual a sua maionese aqui. Eu achei que ficou muito bom. Só que assim, achei que tem uma cena em específico que ficou vago. Exato. Então assim, pula muito de uma cena pra outra. E aí você fala assim, caramba, parece eu gostaria caras, de ter visto isso. Parece que os caras tiveram derrame. Tudo bem, eles podem chegar e dar migué. Não sei o que aconteceu, o que aconteceu. É, fala aí, né? Fala você primeiro e tal. Gente, o que vocês estão falando? Eu achei que ficou bem pesado. Como assim que a gente tá falando, cara? Se você assistiu, você tá entendendo. Tem uma parte. Eu trouxe um uma parte bem. A parte que machuca o nosso coração. Não, a parte que machuca o coração é o Ed, velho. Sim. Eu quase chorei com tô com o coração velho. Sangrando até agora. Ali eu quase chorei, velho. Não segurei pra que a Denise já ia falar. Oh, agora eu choro, cara. Seja um homem. Ali eu segurei, velho. Falar pra você que eu segurei firme, cara. Mas tem uma parte ali, a cena que corta o nosso coração e que assim, o que acontece? Acontece essa cena e aí você fica naquela, sabe? Você tá sentindo tudo que tá acontecendo. Aí do nada, 2 dias depois. É. Nossa, aí foi broxante, você vai entender véio. O que eu tô falando, né, Jé? 2 dias depois. Ah, não, tudo bem, os aí, 2 dias depois. Vago. Então, aí depois, os acontecimentos depois é como se nada tivesse acontecido, tava todo mundo tudo bem. Isso que eu achei bizarro. Tudo bem. Tava, mano, a reação deles, tipo, saindo, chegando, tamo aqui, fodão, pá. Mano, olha o que aconteceu, velho, a cidade destruída, devastada. E eles chegam, beleza. Ninguém tava tudo bem, tinha gente no hospital lá, tudo bem. Mas o pessoal, os protagonistas, tava tudo bem. É isso que eu quero dizer. Não, eu não achei isso. Eu né? achei pra caralho. Eles saem daquela porra da van lá do maconheiro lá como se nada tivesse acontecido, velho. Aquela galera lá, tudo bem. Aquela galera tá totalmente fora da realidade. O que eu falei. Ou que eles podem... Ou que pode ter acontecido... Pra mim, podia tirar eles da série. Pra caralho? Todos. Não fizeram nada nessa temporada. Não, absolutamente nada. Nada. Pra mim foi deram assim. Deram carona. Bela bosta. É. Isso mesmo. Deram uma carona. Bela bosta. Os irmãos mais velhos do povo lá. É. Não, toda a galera da van. Toda a galera. Toda a galera. Toda a galera da van. Os caras foram fumar maconha e dar carona. Bela bosta, vai se fuder. Pra mim aquilo lá, porque eles são irmãos dos acontecimentos, principais, não tem amigo, então tipo. Mano, em 2 dias, velho, você tá com a cabeça, você tá com aquele, pô, o que aconteceu, velho, você pirata, tá ligado? Eu acho que essa questão dos 2 dias nem mano, foi tanto isso. Praticamente destruiu o rock. Eu acho que foi tipo, assim, um acontecimento que foi e a Eleven. Ela não passou. É como se ela não tivesse passado o que ela viu do outro lado pros meninos. Ao mesmo tempo que. Sim. Ela sabe eu tava achando que eles iam fazer alguma coisa. Não, pode ter sido uma falha. Pra meio que terminar antes disso acontecer. E deixar pra blá. Fazer essa discussão na próxima tipo, temporada. Nossa, o que aconteceu? A gente faz isso direto, né? E ela sabia e o que cara aconteceu, lá, o assim, ela não passou não... pros demais o que ela tinha visto, velho. Ué, mas ela não fala muita coisa, tipo, Eleven. Ela então, não mas fala foi uma nada. Coisa traumática. É. Aquilo ali foi... Cara, aquilo ali foi... traumático. Foi pra... Aquilo ali foi pesado. Aquilo ali foi intenso ali. Foi. E pra ela tava tudo bem. Parece que a reação maior deles foi quando eles encontraram a Max, tá ligado? Sim. Tipo, ali foi a hora que... Tá, e aí, eles sabem, eles não sabem, só a Eleven sabem... Não, eles sabem tudo. Então, tanto, nem se contou. Tanto que. Aí que tá. A hora que o menino chegou lá, o irmão do Will, que eu sempre esqueci o nome do Zé Bucita lá. O maconheirinho. O Jonathan. É. Que ele chegou, a Nancy começou a falar, ele falou: cara, a gente sabe tudo que aconteceu, exatamente tudo. Só que a reação deles não condiz. Mas a reação é muito particular. Porra, se você. Se, ah, imagina você, Dami, você chegou aqui, pá, Vale do Sol. Caralho, cuzão! Tá ligado, tá explodindo o shopping lupo lá, velho. Tá saindo a porra do sei lá, do caralho. Tá reação aqui, porque é normal aqui essas coisas. Você é louco, velho. Para. É nem fudendo, vou parar. Aquelas vinhas até foram em poeira voando, não, todo dia. Os caras olham. Caralho, mano. Eu só achei que ficou pizza. Vago só. Porra, velho. Ah, com um caralho. Vago, eu acho que eles normalizaram essas situações bizarras. Porque eles já estão acostumados. Estão acostumados. Isso acontece na nossa vida real. É, tá morrendo de Covid. Pra eles é normal, foi três temporadas desse jeito, tô acostumado. Tá morrendo uma brumadinha por dia no Brasil. Ninguém se importa. Isso é. É bem por aí. Isso é. Chegou morrendo dois Titanic por dia. Ninguém nem aí. Então tem isso daí também. Mas não, os caras que já viram um monte de coisa, que já passaram por várias coisas, é só mais uma. Mas é que nem a gente aqui, mano. A reação deles lá é a reação nossa no RPG, você percebeu? Na verdade, eu reajo conforme as coisas vêm até mim, vocês que não. Eu não vejo uma reação verdadeira em você, não vejo uma nele, não vejo tão pouco na do Ariel. Mas é que é relativo como você, tudo cada bem? Um vai reagir. Exato, é o que eu tô falando. Só que se você pega uma série que foi feita para as pessoas assistirem, todo mundo ter reação com aquilo que tá impactando elas, e aí você vê que eles sim estão atuando. Eu não sei se eu tô me fazendo entender. Tipo, a minha reação não é na série pra descobrir quem que era o vilão. Tipo, eu entendo. Mas eu entendo. Você tá querendo dizer. Você assistiu tudo. Mas eu entendo que normalize pros personagens, entendeu? Que fique, tipo, meio que banal. Não é uma coisa que vai chocar mais. O choque é a primeira e segunda temporada, quando você tá começando. Terceira, quarta temporada, os caras já tá. É os caras que tá o quê? Não. Tá vindo o cara ali, não, eu já tenho aqui preparado essa parada. Só que aí que tá. Entendeu? Se você pega a reação, tudo bem, cada personagem construído de uma forma. Só que se você pega a reação do Will, por exemplo, mano, esse moleque, ele deixa transparecer toda e qualquer emoção, cara. Até o momento que ele... Foi na primeira parte ou na segunda que ele usa a Eleven como... Como posso dizer isso? Ele usa a Eleven como se fosse, tipo assim, ah, eu contando de um amigo, só que na verdade eu tô contando de mim mesmo. Aquele diálogo que ele teve com o Mike, puta que pariu, cara. Sensacional. Eu não sei se já chegou, acho que era a primeira parte. É, deve ser na terceira temporada. Mano, aquela. O Will é o. É aquele foda. Moleque ali, é ali naquela cena, o moleque foi aquele punk. Eu acho que foi nessa temporada que ele tá falando. Não foi, não. Não sei se foi. Foi quarta temporada, primeira parte. Você ainda tá na final de segunda. Eu já assisti o último. Você tá no começo da terceira. É, eu vou assistir o primeiro da terceira amanhã. Assista, porque olha, eu acho que essa temporada ficou muito pesada. Coisa que eles não mostraram nas outras, que tava muito estraçalhado, muito sangue. Tinha muito sangue nessa temporada. Eu achei pesado. Quando eu achei que eles iam deixar vago também nessa temporada, é a explicação 16, do negócio da. Do... Ali é mais 16. Do que aconteceu realmente com a Eleven no início. De idade, tá meio pesado. Ficou totalmente pesado. Não, eu achei que eles iam deixar vago. Ah, você achou que ia deixar vago? Eu achei que eles iam deixar vago e explicar mais pra frente. Não, achei sensacional. Eu não achei que ficou essa apatia, não. Ah, eu achei que ficou. Eu não achei, não. Eu achei. Bom, enfim. Isto posto, disse a galinha logo após ter feito força e botado o ovo. Na última sessão. Quer dizer, o que aconteceu com nós? Na última sessão. Vocês estavam lutando. Bom, vamos lá. Vocês estavam lutando contra o Berrerito Vermelho. E o piso, o teto acima de vocês, ele ficou transparente pelo poder do Berrerito Vermelho. E mostrava tudo o que estava acontecendo com o Murin lá em cima. O pessoal poder ver. Murin, você usa calças? Eu uso a tanguinha. Sim. A armadura do Ngaka. Ele tá com aquela. A armadura do Ngaka e a armadura colorida salvou a visão de vocês. É, na verdade, tá vendo um bago multicor, né? Eu não tô enxergando nada. Certo. Beleza. Bom, então vocês estão enxergando tudo que tá acontecendo. Lá em cima, o Murin combatendo contra o pai dele. Combatendo contra o pai dele? Não. Combatendo contra alguém desconhecido, um cavaleiro todo emoldurado numa armadura metálica escura, né? Com uma arma que vai se transformando a cada ataque e atacando o Murin de modos diferentes. E embaixo, vocês combatendo contra o Berrerite Vermelho. Tá? A Lisbeth e a Toff entraram na sala aqui que tem a runa da energia. Olha, querendo abrir um negócio do lado contrário, né? Não, tá certo, desse lado mesmo, só que... Rapaz, que ele é tão forte. Runa da energia. É roxo? Roxo. É. Vocês duas estavam lá dentro, puxando o poder da runa da energia. Coisa que o berrerite vermelho já tinha feito também, né? E aí, o que, que ele fez? Não fica lá embaixo. O que ele fez? Ele puxou energia e aí ele abriu as mãos e ele fez. Eu preciso assistir boa aqui, né? E aí ele bateu as mãos e soltou uma onda de choque de energia em todo mundo que foi desabilitando todo mundo. Tá? Antes de vocês ficarem as duas desabilitadas, vocês viram o Grial ali despencando assim, todos os itens dele, tudo no Grial. Apagando, né, perdendo brilho, e o Grial ele boiando inerte, como se ele estivesse flutuando na água desmaiado. Caralho. É. E agora eu quero que vocês duas joguem um save and throw de. Que era mesmo? De Constituição, né? Constituição CD 48, pra ver se vocês vão permanecer pelo menos conscientes. E por favor, volta o seu negócio tamanho normal. Vai que vocês tiram um crítico, tem que tentar. Não, mesmo assim, é teste, né? Não faz sentido. Se tirar 20, eu deixo. Dá. Cadê o Romeu? Tem vantagem com a inscrição, né? Joga bem isso aí. Quer uma caneta? Reza, gente. Mano. Acho que não, pai. Eu tenho uma aqui. Só não aperta a ponta, por favor. Xuxi, a Denise tá foda, hein, Jim? E 7 é mais 8, né? Quanto? 27 mais 8. Né? Vai não. Dar 16 mais 8. É mais 8, filho. Você sabe quantas são? 29 mais 9? Você já ensinou, mas esqueci. Então nem perdi. Tira 10, se for par, divide por 2. Se for ímpar, tira 11, divide por 2. Ou tira 10, divide por 2, andando pra baixo. 17, 16, 2. É, 8, né? No caso. Isso. Vai lá, save de Constituição. Todos os bônus normais vocês valendo no momento. Tá, 17. 34, 40 aí? 48? Não, 45. Não vai dar. Tirou um 16 aí de tempo. Funciona alguma aura que você tenha bônus, que te ajude? Faltou quanto? 48, né? 48, você tinha 45, falta 3. Isso aí, ó. Esse teste é o seguinte, deixa eu explicar pra você tomar sua decisão, tá? Ué? Esse teste é o seguinte, quem falhou no teste, além de desabilitado, que não tava aqui, ficou inconsciente. Certo. Então tudo que se passou, você não vai ter conhecimento das coisas que você que aconteceram. Valeu, nesse teste você vai acordar do nada e ver que tem duas cabecinhas agora, uma azul e uma vermelha. Ah, eu não passo nem se quiser. Cara, eu teria que jogar um ponto heróico, tirar uns 5, velho. Se você gastar o ponto heróico, eu deixo passar de boa. Não, sério? Nem rolar. Tô. Pô, posso... Sabe que ele tá querendo contar seus planos ponteiros, porque ele deu a mais, né, filho da puta. Mas aí que tá, a gente tá em menor número, né? Então, tendo dois habilitados é ruim. Um só é menos pior. Jogou o teste? Já joguei, deu 33 de total. Quer passar automático pro ponteiro aqui também? Eu tipo quero. Uma resistência lendária. Tipo uma resistência lendária. Ok. Tá pronto. São seis... Tão consciente, mas tão. Bom, o que acontece é o seguinte: em termos de roleplay, eu puxo a energia da runa, que eu conheço bem aquela energia pura, e ao mesmo tempo eu me agarro na minha consciência e vejo que a Elizabeth vai se fuder, e eu transfiro pra essa consciência. Okay. E aí a gente passa. Vocês duas permanecem conscientes, olhando o que tá acontecendo ali. Porém. Vocês ficam desabilitadas. A impressão que vocês têm é que toda a energia do corpo de vocês foi drenada. Ele fez um apagão energético em todo mundo ali. Conseguiu resistir a Ciere sozinha. Foi quem conseguiu resistir. O restante ficou tudo inerte. Oi. Vocês ainda conseguem ver os olhos do Celerin se revirando e olhando para tudo que está acontecendo. Né? Mas o Grial, ele apagado, desmaiado, totalmente inconsciente. Os NPCs que vocês carregam, que ajudam vocês também. Todo mundo inconsciente. Tá? Mas vocês conseguem ver Vocês conseguiram ver. Assim, ele combatendo com ele, contra ele ferozmente, né? Ela se transforma em elemental de magia, ele disparando magias nela e não funcionando. Só que também assim, ele não consegue atingir, ele não consegue causar dano a ele. E aí, no desespero, temendo a reação dele, porque ele começa a puxar poder da runa da energia, e o poder da runa da energia começa a ferir o elemental de magia, que teoricamente era imune a magias, a Cera, no desespero, o que ela faz? Ela abre essa porta aqui. E aí ela entra. Quando ela entra e vai fechando a porta. Antes dela fechar a porta, vocês conseguem enxergar o que tem lá dentro. Lá dentro, o chão está tomado por uma poça, como se fosse uma poça d'água. Só que é um líquido mais viscoso, translúcido também. É como se fosse um essa... bicho geleia. É, como se fosse um... como se fosse uma geleia. Isso. Como se fosse uma gelatina líquida, né? Desmanchada. E essa poça, ela vai enchendo. Porque no alto, assim, mais ou menos na altura dos olhos de vocês, começa a pingar, né, gotas desse líquido para encher essa poça. Tá? Só que isso surge do nada e cai ali. Surge do nada e cai. Do nada e cai. Nunca é do nada. E vai pingando ali, pingando ali. Na hora que a Ciere entra, tem uma goteira que se torna em 1000 goteiras. E um monte de goteira começa a cair ali em alta velocidade, chovendo. Como se estivesse chovendo ali na poça. E a poça, ela começa a se mover, se erguer e ir na direção da Ciere. No exato momento em que ela fecha a porta. Aí vocês não veem o que acontece, ela só se teletransporta pra fora dali. E aparece do lado de fora ali, utilizando o passo das brumas. O combate continuou. Certo. Vocês aí embaixo, o Murin lá em cima. Enquanto vocês estão lá flutuando ali inerte e vão rodando pra lá e pra cá como se estivesse num ambiente sem gravidade, vocês conseguem ver o Murin lá em cima lutando. E vocês veem que a criatura que tá enfrentando ele, aquele cavaleiro, todo moldurado na armadura, ele começa a castigar o Murin. Ele joga a corrente no Murin, puxa o Murin na direção dele, empala, transforma a corrente, né, numa lança montada e empala o Murin. E aí depois ele começa a se deslocar em alta velocidade, cruzando com a lança, empalando o Murin a cada golpe, né? Ele corre, aí ele para, né, dá uma derrapada assim, vai um pouquinho pro lado e já vira já para desferir outro ataque. E aí vocês começam a perceber o que tá acontecendo, né? Ele tá como se fosse o cavalo do xadrez, se deslocando em L o tempo todo, em velocidade estrondosa e atacando o Murin constantemente. O tempo todo. Depois o Celerinho, ele consegue recuperar a consciência dele, né? As energias dele voltam a funcionar e ele começa a lutar contra o Berrerite Vermelho também. Vai ficando irritado, o Celerinho se transforma num dragão e é enfurecido, o Celerinho descarrega toda a energia dele em cima do Berrerite Vermelho. Quando acontece isso, dá uma explosão. Ofusca vocês. E aí, quando a visão retorna tudo, né? Sua bandana até levanta com a onda, o impacto que foi esse golpe, né? Quando isso acontece. E vocês veem. No local onde explodiu, estão caídos lá 2 berrerites. Um vermelho e um azul. Eles se levantam, começam a lutar, começam a brigar entre eles. E aí... E aí um deles fala, não, essa desgraçada é um elemental de magia. Magias não afetam ela. Utiliza a campo antimagia. Vai você que você sabe fazer campo antimagia. Eu cuido do dragão. E aí, enfim, eles se revelam como os bispos de Neron. E o vermelhinho se revela como sendo um mago e o azulzinho ele é um clérigo. E aí eles vão pra atacar vocês. E aí o Murin lá em cima, né, conforme vocês vão voltando assim, começa a sentir os corpos de vocês voltando assim, reagindo, né? Vocês olham lá em cima e veem que o Murin, ele decide se afastar, né? Chegou a desarmar ele? Não lembro. Não desarmou, né? Não desarmou, não. Não desarmei. Ele não conseguiu resistir. Não desarmou. Você usou o passo da sombra, por isso você se afastou. Aí vocês veem o Murin, ele desaparecendo, se desmanchando numa sombra, surgindo lá na frente, ignorando o oponente dele e abrindo a porta que tá além. Quando ele abre a porta que tá além e vai pro corredor seguinte, o piso desse corredor seguinte, que ele vai para um local onde vocês não conseguem mais ver, o piso imediatamente ele se transforma transparente. E aí vocês conseguem enxergar o Murin lá em cima, e dois oponentes diante dele. Uma demônia cercada aqui de tentáculos, na verdade são cabeças de plantas carnívoras, e um outro demônio gigantesco, todo cheio de espinhos, bloqueando o caminho do Murn para ele seguir adiante. Na verdade a gente espelhou isso daí para ficar melhor à disposição, mas ele tava pensando nesse sentido igual a vocês. E aí vocês não só enxergam, mas vocês também conseguem ouvir. A demônia dos tentáculos de cabeça de planta carnívora fala pro Murin: olá, seja bem-vindo. Eu sou a rainha de Neron e esse é a torre. Ele é a torre. E nós vamos matá-lo. E aí o Murin fala: ah, caguei. E separa os dois, o machado dele em dois, joga aquela reta da morte na direção dos dois. E a rainha, ela sorri. Ela desaparece da frente, surge às costas do Murin. E fala pra ele: pra você me ferir primeiro, você tem que me acertar. E os dois machados vão na direção da torre, batem no peito dele, voltam pra mão do Murin, e ele tá intacto, não sofreu qualquer dano. E o cavalo tá chegando. Bom de parto. Ok. Caralho, velho, quanta treta. Só treta. Só tretas. Esse corredor é muito longo. Dá pra ver o final do corredor ou não? Então, tem mais portas ainda pra frente. Não, mas tinha tanta gente pra você fazer pacto, velho. Tinha que ser louco, deus do inferno, sabe? Ninguém me falou que ele era um deus, mano. Mas você também não perguntou, né, cara? Oh. Ele não ia falar que é um deus, mano. É que até então, um D6 só. Um D6 é um bosta. Ok. Griel e Celerinho não estão, então, vez dos Berrits. O que, que vocês fazem? A gente mata eles. É, o vermelho é o combate aí. O vermelho é mago. O azul é clérigo. Beleza. Mas quem é o vermelho? Da direita. É porque você tá vendo as costas. É, vira de frente pra vocês, é né? É porque eles estavam de frente pro celeirinho. Não, tudo bem. Ignora a frente e trás, não tem problema. Só pra vocês saberem. Ou faz uma marquinha aí também. Eu acho que eu vou evitar esse combate o máximo. Não vou perder mais vida, não. Qual que vocês escolhem? A pílula vermelha? Bom, berrete vermelho. Berrete vermelho estava atacando o Celerim, né? Berrete não. Hã? Não? Ah, não, tá atacando a Ciel, é verdade. É verdade, ele estava atacando a Ciere. Ciere, ele olha pra você, faz gestos arcanos e campo de magia embaixo de você. Afetando a ele também? Não. Eu contero. Hã? Eu contero. Você vai conterar? Sutil. Quando você... Ah, sutil? Ok. Tá gastando seus pontinhos aí. Eu tenho 10, então, acho que então 11. Então pare de gastar essas pontinhas. Por quê? Lembre-se que você não gasta nada aqui. Não, mas é ponto de feitiçaria também, não? Não. Melhor ainda. Não. Ah, você um detalhe, ele não sabe, né? Um detalhe. Você não o Celerine gastou desejo pra virar dragão, mandar dano nos caras. Quando ele fez isso, né, sumiu o poder mágico dele. No slot do nono nível. Só que ele percebeu que esse poder não foi embora. Vocês não estão gastando slots aí, nem pontos de feitiçaria, nem pontos de ki. É, acho que eu ia falar, nem pontos de ki, imagino eu. É interessante a batalha pra vocês. A Ronos está suprindo de poder. Ô, Di, será que o Malotus agora dá bom? Céu, o problema não é dar bom, o problema é o meu corpo resistir. Não, isso aí depois a gente resolve. É tranquilo. Não é com diamante no resolve. Só estranho, por que o pessoal precisou de desejo pra se transformar em dragão? Não, não foi pra isso. Outra coisa. É. Não, acho que foi dele, ele usou desejo pra usar a explosão. É e separar coisa. Os dois, e separar isso. Os dois. Ele usou como pra fazer a explosão. Descobriram que eram dois. Porque eu vi eles piscando entre então, um e outro, sim, entre nessa, cores, né? Eu lembro que foi na sessão anterior que eu é tava. Isso. Falou que você viu rapidão, parecia que tinha mudado de azul. É. Mas como você chegou a conclusão, como você falou, ela descobriu. Ela deu um dano necrótico, tipo a casquinha preta. Quando ele arrancou a casquinha preta, por baixo era azul. E aí ele falou, ah, eu sou o bispo de Neron, não sei o que tem. Aí, tipo, a Tamires entende um pouquinho de xadrez. É dois bispos, são dois diferentes. São dois bispos, duas torres. Não, uma torre. Então, deve ser são duas. Mas não, mas o que tá faltando no tabuleiro. É o que tá faltando lá só. O tabuleiro tá faltando os dois bispos, uma torre, a rainha e o rei, né? Eu não lembrava da disposição lá. Então o Neron não é o rei. Eu imagino que o Neron não seja o rei. O rei vai estar na próxima sala. O rei tá lá, né? Não, o rei não tá lá. Mas o Neron rainha, não. Então é rei, rainha, bispo, bispo, torre. E cavalo. E cavalo, é isso. O rei vai chamar um demônio que eu vou ter que enfrentar. Ok, na você, próxima campo sala. De magia. Ele começa a criar. Desaparece ele. Desgraçado, você tá castando minhas magias. Dá-me outro. Vou tentar fazer, vou fazer das sombras e da DF pra porta. Vai conterar de novo? Eu vou abrir a porta. O rei. Oi! Ah, menino, vocês precisam tirar os carros. Vamos lá. Você não gasta slot, lembra? Eu não gasto slot, mas eu só tenho uma reação por turno. E ele faz três magias por turno. Eu posso gastar minha reação pra tentar counterar, mas meu nível de mago não sei se é suficiente pra... Pô, é magia normal, gente. Tudo bem, mas eu tenho que jogar um dado sem valor, não. Não sei, é verdade. Eu tinha que ter jogado um dado, amor? Dado? Pra dar quanto counter? Que é campo de magia? É nível 5. Não, foda-se, eu gasto de nono. A gente não tá gastando slot? É verdade. Essa informação que ele precisa. Meu nível de monge é dobro praticamente do meu de mago. Não, mas você tem slot, por exemplo, mais acima? Eu tenho slot até de nono nível. Então, se você gastar um de nono, não tem problema. Porque você não vai gastar ele. Acho que eu vou gastar ponto herói e fazer invulnerabilidade, né, gente? Vou fazer o quê? Invulnerabilidade. Ah, invulnerabilidade? Magia. Só magia de sexto pra cima, né? Magia de mono, nada dessa. Ah, nada certo, verdade, gente. Invulnerabilidade. Eu tô achando que é globo de invulnerabilidade, não, é o nada outro. Nada certo, gente. Isso é bom. Pensando que eu vou fazer. Isso é bom. Fazer em área. Em área não, né? Nos aliados. Mas dá pra cancelar ou é instantâneo? É instantâneo. Melhor ainda. Não, se eles te fizerem counter, acho que dá. Não sei. Precisa procurar a descrição dela. É, porque acho que eles não vão conseguir counterar de todo mundo. Pelo menos em alguém pega. E se eu subir se eu sumir da visão deles? Tipo assim, se eu dou um passo ali atrás da porta, eles não vão me ver. Ela passa a magia, era que eu volto. Já tá ativo, né? Pra todo mundo tá ativo. Sim, é. Se funcionar, beleza. Mas eu acho que eu vou conterar, porque senão o Jeff vai me fuder. Porque eu tô com meu elemental de magia e ele quer jogar um campo de magia porque ele acha que vai, eu vou sumir. Eu posso tentar dar uma amiguinha, jogar isso no roleplay. Conversar com eles em Itamuraninha. Se eles entenderem idiomas, tipo, eles respondem. Sim. Se não, é que já tá falando. Uhum. Aí eu posso dar uma amiguinha, eles entendem, então eu posso conjurar magia com meu idioma. Eu falo todos os idiomas, eu entendo todos? Sim. Quer dizer, eu entendo todos, não falo. Com certeza que eu me enfrentava o rei. Mas não acho que eles vão realeza. Eles vão cancelar. Faz um globo de uma invulnerabilidade pra gente agora, vai ser bom. Todos puxam uma chuta. Sim. Chegou o rei. É meu rei. Ok. Segundo campo anti-magia. Vai dissipar? Só pra saber se eu faço terceiro. Deixa eu tentar. Chega pro tempo. Quer tentar? Eu quero tentar. Counter? Da counter. Uhum. Ok, magia de nono nível. Rola o teste. Tá. A dele também, é. Porque se você jogar de nono slot, não tem porque você jogar de. Não, nono slot. Não, mas aí eu não vou ter o globo, a vulnerabilidade. Volta o slot. Ah, é verdade. É D20 normal, né? D20 mais inteligência. Dificuldade é 19. 19. Porra! Ok, terceiro counter anti-magia. 19 não, né? 20. Mais um? Não, velho. É, ele faz 3 magias por, é verdade, por turno. Eu contero esse. Então, joga aí. Então, cancelou. Uhum. Ah, mas a Toph não fez sutil. Como assim não fez sutil? Magia a Toph é não é sutil, ela não tem pontos de feitiçaria pra fazer sutil. Não, é porque. Porque ele pode counterar o seu counter. Então eu vou jogar um counter spell no seu. Mas ele tá perdendo a reação dele. Tá perdendo a reação dele. Isso é. Então tá. Ele faz campo de magia, então, se ele sem se mexer, cancela. Aí ele faz de novo a Toph, faz gestos pra cancelar a magia, ele olha pra Toph, cancela a magia da Toph. Eu posso cancelar, eu cancelo dele. Né? Mas peraí, eu ainda tô naquele estado de torpor ou já me... Não, já voltou. Ah, tá, beleza. Voltando. Na hora que o Celerinho deu a explosão, todo mundo voltou. Tá. Vai cancelar ou não? É porque... Ai, meu Deus. É que eu não quero cancelar, mas eu acho que isso vai gerar uma discussão de opinião. Entendeu? Ah, tá afetando diretamente você o que tá fazendo. Mas eu sou imune à magia. Mesmo você não usar. Não sei se você tá utilizando o poder da runa. Não, né? É uma magia. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo, vai entrar uma questão de opinião, mas aí, mestre. Tá. Ó, a magia não afeta você, você não é alvo da magia. A magia afeta o ambiente. Mas não vai acontecer nada comigo. Mas vai acontecer com o ambiente. O ambiente ele vai ser um ambiente de supressão da magia. Tudo bem, é só eu andar e sair dele. Certo. Teoricamente. Teoricamente. Mas como eu sou um elemental de magia, eu acho que o mestre vai fazer alguma coisa, mas eu discordo do mestre. É aí que a gente vai ter um ponto. Entendeu? Esse é o meu problema. Aí você... Vai cancelar ou não? Então cancela, ué. É uma área grande de antimagia. Eu não sei como é que é o campo de magia. Mas ele, se ele tiver, dependendo dessa área grande, afetar ele também. Porque ele tá no... São 3 metros de raio. Então vai afetar ele também. A não ser que não afeta o... Não, ele pode jogar onde ele quiser, cara. Ele pode jogar pra cá que não pegue ele. Se for 3 metros de raio, de boa, só não é naquela região. A não ser que ele expanda aí as crianças. Não esquece que a gente tá nos domínios deles, né? Não sei como que o homem se comporta. E outra também. É porque a tua intenção de fazer o que você fez aqui é justamente pra tentar catar ele nesse campo de magia. Não esquece. Porque você falou, você tava mais ou menos aqui, ó. Antes dele jogar o. Sim. Dele falar. Aí você falou, você teleportou pra cá e falou: então você vai fazer o campo de magia, cancele nós dois. Sim. 3 metros de raio. Mas eu fui aí só pra bater nele. Porque a magia foda era toque. Só sim, me refresca esse porém também. Ah, você tá grudada nele? É, eu tô. Por isso que eu tô falando pra afetar. Você tava lá atrás? Quando você voltei. Veio pra frente? Ela deu a hora que você falou que você ia jogar o campo de magia, ela deu o. Eu dei step eu pra dei, frente é, andei, e deu o toque necrótico nele. Isso. Ah, tá, o toque necrótico. Não, então tudo bem. Então você pode fazer um ataque de oportunidade. Porque ele faz isso, se afasta de você. E aí ele vai fazer o campo de magia. Mas já afeta ele também. Eu hoje posso dar um ataque de oportunidade nele? Você pode dar um ataque de oportunidade nele. Ah, então demorou. Mas falando, vai ter que afetar ele, o bagulho, mano. O campo antimagia, ó. Ele vai pegar isso aqui, ó. Aí, ó. Bom, então a runa não tá afetando o campo. Não tá aumentando o espaço. Acho que não. Não tá usando pra isso, não. Que eu vou. Eu só posso atingir ele, né? Eu vou dar um infligir fermento nele, então. Um ataque simples, a menos que você tenha o talento. Eu tenho o talento. Então, pode dar uma magia que seja. Eu tenho até outro talento, se alguém tiver 1,5 metro de mim e lançar uma magia, eu posso bater nele também. Ah. Eu tenho um matador de conjurador. Eu tenho um talento que eu consigo acertar ele dali, ó. É uma força do ódio. Nossa! Você jogava que era um 20 ali. Né? Não, eu também, mas 17? Não é. 17? Não, é um 7. Não vai chegar porra nenhuma nesse dado. Esse dado não dá. É 7. É, né? Que foi? Esse dado não dá pra enxergar nada. É, né? É, né? É tanta ficha que eu não acho nem o negócio de ataque mágico mais. Ah, eu acho que é aqui. Eu mais. Oh, dá 37. Ai. Tá quente. Quanto? 37. 37 pra acertar Berrerite Vermelho. Você acertou. Olha, eu acertei. Agora então eu vou dar o dano, tá? São. Os copinhos estão lá onde? Tem um copo aí do lado e tem um copo aqui também. Eu não sei se alguém já bebeu nesse copo. Não, era pra você essa. Tá dando um infligir ferimento nele? É. Dá 82 de dano. Caralho. Ah, mandei de nono nível, né? Foi, acho que o infligir ferimento que você fez nele sessão passada. Foi. Como é bom usar esse aplicativo pra tirar dano dos carinha? Tá, Siri. Ele se afasta de você pra fazer. Você... Ele vai cambaleando pra trás, faz o primeiro anti-magia, você cancela. Faz o segundo, a Toph tenta cancelar, ele cancela a magia da Toph. Vai, deixa vir, vai. Ok. Campo de magia em você. Sua transformação não é mágica, certo? Certo. Então eu não posso desfazê-la, certo? Certo, eu só saio se eu quiser. Ok. Porque eu sou um metamorfo. Ai, agora deixa eu ver aqui. Agora sim eu vou fuder a dona Ciri. Se ele vai feio, ó. Putz, esqueci o nome da magia. Esqueci o nome. Deixa eu ver. Essa é uma magia que eu não coloquei nas folhinhas impressas porque eu nem pensava em utilizá-la. Você vai fazer outra magia? Aham. Você vai fazer três? Quatro? Três. Ah, conterou, bom. Tentou conterar. Contra esse pão, só um bônus. Reação dele. Tá. Tô gastando meu primeiro ponto heróico. E aí o que ele faz é o seguinte. A próxima magia dele. Ele faz uma coisa imbecil. Ele cria um domo translúcido ao seu redor, Ciri. O lobo deve vir da habilidade? Uma muralha de energia. Uma muralha de energia. Quando ele cancela a magia da Toph e ele faz o segundo counter spell, o segundo campo anti-magia que funciona, ele sorri, ele faz uns gestos e surge um domo ao seu redor, Ciri. Uma muralha de energia. Uhum. Tá. O que acontece é o seguinte. Essa muralha de energia provavelmente vai estar sendo afetada pela runa. Pelo quê? Pela runa. Acho que não. Que ele tinha e eu tirei, se não me engano, dele. Ele tinha marca? Não, ele tinha uma muralha de energia em volta dele. Eu dei um desintegrar e acabou o problema. É. O que acontece é o seguinte. Você tá num campo anti-magia. Uhum. E você é uma criatura... Que é a magia em si. Uhum. Então vamos considerar como se você estivesse se afogando ali dentro. O ambiente que você necessita para se manter viva não existe mais, que é a magia. É como se catasse um de nós e jogasse no vácuo do espaço. Nessas condições que você está agora. Okay. Tá? Você vai manter o seu fôlego. É uma quantidade de turnos igual ao seu modificador de constituição. 12 turnos. É o tempo que você consegue sobreviver ali. Tranquilo. Depois disso é como se você se afogasse. Você tem que morrer. Uhum. Entendeu? É isso, muda os planos. Eu posso. Ah, não, já usei minha reação, né? Ok. E o ponto heróico foi pra conseguir fazer. Alterar o campo anti-magia pra ele ficar um pouquinho fora. A muralha de energia pra ficar um pouquinho fora do campo anti-magia. Uhum. Pra ficar ali as duas faceando. Porque senão não ia funcionar porque se cancela. Ok. Esse foi o vermelho. Agora o azul. Ai, ai, ai. O azul, ele vê o dragão ali na frente dele. Vê a Lisbeth e a Toph acordando. Ele fala: essas duas não vão acordar, não. Vou acabar com elas antes que elas resolvam acordar. E eu vou tacar. Cadê? Essa magia não é de clérigo. Que peste. Foda-se, não quero saber. Então toma aí, na Lisbeth e na Toph. Praga de insetos. Praga de insetos é algo, área. É uma esfera de 6 metros. Então toma uma praga de insetos. Uma barreira de lâminas. Essa magia é legal. E uma doença plena em vocês. Doença plena é um alvo. Um alvo. Tira para o ímpar. Problema em mim. Então vai na Toph. Então tá mais. Ah, só porque você pode cancelar, cuzão. Não, sou imune à doença. Ah, então. Todo mundo aqui é, acho. Não, então, então eu vou jogar aleatório, ó. Par é na Lisbeth, em Paranatoff. Pra ver aleatório, porque ele não sabe disso, né? Em Paranatoff. Então não vai causar nada porque você é imune. Imune à doença. Então essa magia a gente já desconsidera. Então, ó. É, praga de insetos. Área de 6 metros. Um, tá rumo, né? Ciclo de 6 metros, pega as duas. Acho que pega as duas então. Tese que você entrou de Constituição, CD é 48 das duas. Jefferson putaço. Ok, aumento o dano em um dado pra cada nível acima. 6, 7, 8, 9. Então são 8 de 10 de dano. Muito bem, vou jogar 8 de 12. Tô subindo meu dano um passo. 2, 4, 6. Será que eu vou ficar um dia sem jogar também? Ah, não, você não, melhorou não. A Constituição, hein? Não vem com onda não, ó. Se falhar, sofre o dano. Já falo o dano, já. Ele vai jogar. Ah, tem que realizar. Ah, isso permanece. Os insetos ficam ali picando vocês durante o tempo da magia. Uhum. Até a magia do outro terminar. São 8 de 12 de dano. Só nesse turno. Vai ser mais confiável que nos outros, vai também. Tá? Então, 21, 26, 31... 43, 51, 55, 60 pontos de dano. Do quê? Perfurante. Isso é imune, isso é imune a danos de. Mas é de arma. É de arma, porque aqui é magia. Ah, não, mágico, eu sou. Imagina que é um pernilongo com um bichinho mágico. Um pernilongão gigante, bitelo. Um pernilongo mágico. É, quanto tá. Dano? 60? 60, redondinho. E a barreira de lâminas. É, muralha vertical de lâminas giratórias, vai pegar as duas, ok, foda-se. É, save intro de destreza. 6 de 10 de dano cortante. Aí eu já tenho uma chance grande. Eu vou transformar em D12 também. Qual que é de 6, 48. Nossa, vou jogar no bicho. Então tá. Se passar, toma metade. 12. Nesse caso não tem nada a ver. 22, passa a metade. 22. Metade. 31, 36 pontos de dano só. Cortante. Mágico. Os berrerites. Tá. Quase. Apenas roleplay, tá? E? Na hora que ele faz. Onde? E surge a barreira de lâmina, a barreira de lâmina ela faz assim, ó. Não entra ali no campo anti-magia. Tá? Barreira de lâmina, acho que quantos metros que ela é? É, 6 ou 9. Só? 6 metros de altura, 30 metros. É 30? 30 metros, então pega tudo aí de boa, né? Menos lá. No que ele faz até meio inclinadinho, entra ali na sala, vai pegando vocês, né? E vai aquelas lâminas pra trás, o celerinho se assusta e pula pra trás e sai do combate. Deu um pulão esse, hein, fogo? Deu um pulão. Eita porra! Eita porra, foi pro outro plano. Eita porra! Faca, faca não! Eita porra, olha a faca! Ai, caralho. Tá. Bom, é berrerite azul. Vou deixar os dois meio longe. Pronto. Mas, vou deixar os dois meio longe, porque eu não vou colocar eles em formação bola de fogo, não. Oh, tudo bem, mas você, Toff, você vai jogar hoje. Mas aí muda os planos, tá ligado? Você ali dentro não consegue usar magia. Isso que é o telefone. Mas relaxa. Jeff. Eu ainda uso runa. Mas uma coisa é você gastar o poder da runa pra sair daí e aí ficar sem ação. Entendeu? É, o que vai acontecer. Tá mais fácil você já estar liberto pra poder gastar ação. Entendeu? E aí, Top? Mas se você quiser bater no bichinho pra tirar um de combate, porque ó, se a gente não matar esse aqui, o que ele vai fazer? Real. Sim. No turno passado ele tentou realar ele e o outro, eu e o Bradão a gente juntou e conterou tudo. Entendeu? Pra eles não se curar. Então essa é a hora que eles estão com dano. Jean, vou fazer o seguinte. Uhum. Não tem que gastar ponteiro aqui, mas não vou usar a vulnerabilidade da gente. Não, relaxa, gente. Tá. Vê pra mim esse campo de magia e muralha de energia que são, e praga de inseto que são concentração. Praga de inseto eu vejo aqui já. O muralha de energia, eu acho que se não me engano, não. Barreira de lâminas é. O muralha de energia tem quase certeza que não, já. E. É, muralha de energia. É concentração é até 10 minutos. E praga muralha? De insetos também. É. Pode crer. Hoje é o seguinte. Uhum. Fazer isso aqui, ó. Primeiro ponto herói. E campo anti-magia okay. Também, é concentração até uma hora. Ah, o campo anti-magia tudo bem. É que a muralha eu achei que você fazia ela e. Não, é boa. Concentração. Tá ligado? Praga de insetos. Praga de insetos. Muralha de energia, esses, concentração. Esses putos tem. Todos são. Esses putos tem. Como é que chama? Aquele negócio lá que passa na CD? Como que é? É. Eles não usaram até agora esse lendário. É, esse lendário. Até agora eles não usaram isso, não. Até agora. É. Tá. Vou descobrir. O que é isso? São a muralha de barreira de lâminas. Ah. Quer que eu veja a barreira também ou você já viu? Eu só tenho aqui. É concentração também. É concentração também. Tudo 10 minutos. Qual que vocês acham mais difícil de pegar primeiro? O azul ou o vermelho? O mais difícil... Não tem mais difícil, mas o que... Eu mataria assim, primeiro o azul. O azul porque ele é clérigo. Porque ele é, a forma estratégica é o clérigo, porque ele pode curar, ressuscitar, coisa do tipo. O mago é o poder, digamos assim, bruto, o poder bruto. Né? Imagino que o vermelho bate mais doído, mas o azul cura. É. Então se você tirar o healer, o poder bruto sucumbe. 6 metros de altura, Matheus. Bom... Olha aí, um é clérigo, o outro é mago. Já dei dica demais. Sim. Já é o seguinte. Eu olho pra Lisbeth. Eu tô sem a bandana, tô com a bandana. Ela voou, mas... Não sei, ação livre pra você fazer o que você quiser com ela. Não, botar ou tirar. Não, eu volto em um lugar. Ok. Volto em um lugar. Lisbeth, tenta sair daqui o mais rápido possível. Vou libertar a Ciri. Eu puxo o ar, como se eu estivesse respirando... o aroma da energia primordial pra inflar meus pulmões. Sabe? Uhum. Eu preciso só de um fôlego. Eu ativo meu dash. Tá? Eu vou sair dessa área. Eu vou contornando. Exato, bem aqui, ó. Aqui. O azul é o clérigo. Vem contornando a barreira de. Isso. Venho contornando a barreira de energia, a muralha de energia, coloco a mão nela. Eu vou absorvendo toda a energia da muralha, que ali ela é composta por Ki, né? Uhum. Absorvo ela, minha mão vai estar carregada essa energia, venho atrás do berrerite azul, tá mandando e descarrego uma rajada nele. De golpe com a mão munida de muralha de energia. Ok. Tá, mas você quer que eu saia da área primeiro? Não, isso aí foi só pra você sair daí. Ou você vai ficar marcando ali, tomando dano? Não. Ah, então. Eu falei, saia daí o mais rápido possível. Então tá, Toff. Mete suas pancadas nele. Tá. Vamos ver se você acerta. A gente tinha convencionado que quando você absorve muralha de energia, é automático, né? Sem teste? Sim. Então tá. Então você cancela minha muralha de energia. Acertou. E a CA deles é baixa. Vou no Z de ataque, calculado. É meio crítico. Força, mas... É meio crítico, é modificador de força. Okay, não, acho que é mais modificador de não pega a pé. Não, só pra ver se pega a pé. Modificador de proficiência. Mas enfim. Mas é crítico. Mas é... É 10 mais modificador de força. Da espada. Enfim, é 10 depois você vai tirar a espada. Isso. É... Mais os bônus que tiver. 47. É, acertei. Outros bônus que tiver. Eu acho que a CA dele é 34. Mas o basicão é o modificador de força, mas a proficiência. Foi 2. Vai dar 10 mais a força, no caso, né? Outro 19. Acertei. Aí vocês têm outros bônus aí, bônus de arma, bônus de caverna do dragão. 20 natural. Crítico. Que tiver aí, você vai somando a parte. Os basicão aí. O Axe da com seus aliados por causa do Great Axe. Dobro do dano. Procurei no livro. E um dos seus aliados. De dano? Boa, aí. Não, de bônus de ataque. Não dá nada de bônus de ataque, mas os, as armas de vocês foram banhadas no cemitério dos dragões. Então todas elas dão, viraram mais armas mais 5. Mais 5 no ataque, mais 5 no dano. Eu quero refazer pra ver se tá certo a minha conta. 42 quanto eu acho que a CA deles é 34, né, amor? 42. 35 a CA deles. 35. Ah, acerto só no bônus. É. Quanto, tomar no cu. Quantos ataques acertou? Até então, agora tá foram 6. Tô indo pro último. Pro último. E um foi crítico, já. É, a minha daga que é. A minha daga, daga é 18, 19 e 20. Tá batendo com a daga? Não, tô batendo com o punho. Então, aí, Gê, é o seguinte. Agora eu quero tentar potencializar a dificuldade de... do teste que ele vai fazer pra poder... Pra não ficar paralisado. Pra não ficar paralisado, tá? Eu quero, se possível, aumentar um de dificuldade a cada 3 pontos de ki, ou 5 pontos de ki, sei lá. Que é o que eu mais, que eu gasto mais no meu uso de ki. A minha habilidade mais forte gasta 5 pontos. É. E esse daqui, como é uma habilidade inferior... Pode ser 3. 3? 3. Tá. Então a dificuldade vai ser 35, então eu quero jogar pra 40 dificuldade. Tá? Teste de força dele. Então é 3 pontos de ki, igual a mais 1 na dificuldade? Isso. Então são... 15 pontos de ki, é isso? Você vai subir? Vai estar mais 5. Mais 5 só? Então passou pra quanto? 40. 40. Então tem que jogar 6 testes. 7. E um foi. Sete. É, e um foi. Por que 7? Porque foi 7 ataques. Porque foram 7 ataques. Ah, foram 7 ataques. E um foi crítico, tá? Só pra constar. Tá. Aí depois eu vou. É, já rola usando aqui. É um save de constituição. Quer rolar no rolador? Não, é força. Eu não lembro agora. Não, acho que é constituição. Será? Ataque desarmado. Ataque desarmado. Caralho, cara. Ataque atordoante. Se o seu machado fosse vorpal, ia ser muito engraçado. O quê? Se o seu machado fosse vorpal. Porque esse baqui aqui não ia fazer assim, ó. Ia dar pra ir lembrando, sabe? Tipo... E aí, tipo, dá pra tirar a cabeça também. Constituição. Constituição? Tá. Constituição. Qual que é a CD? 40. 40? Uhum. Enfiei a folha. Que folha? Uma folha que tá baixo. Perdendo as fichas, cara? Vou jogar jogar na sequência? É, joga na sequência. Joga um por um, né? Não faz jogar na sequência, não faz diferença, né? A CD é a mesma. Não faz diferença. Não importa em que ataque ele fica paralisado. Você quer rolar no rolador, Gui? Tá, pode ser. Não, ele vai ficar paralisado, né? É. Não, paralisado não. Stunned. É, fica atordoado. Quantos dados você rola aí? São... Stunned. 14. Ele fica incapacitado. 15, 16, são 16 de 12, mais 120. 16 de 12? É, caraca, mais 120. Pô. Dá 88 os de 12. Ok, não é acerto mais automático. 120... 208 de dano total já. É crítico automático, então não faz diferença. Ah, eu tenho crítico. Você já tomou o crítico? Não tomei. É mais quanto? Joga então mais 2 de 12 mais 10. Eita, ele tirou um crítico ali. Então mais 29. Um de cada. Então 208, 228, 237. Um de cada, tirei. Querem usar isso aqui, que aqui deixou no meio? Pode deixar. 237, então, já, com um crítico, tá? Ai. Pega a cartinha, mano. Já, tá já pegou, já peguei. Ó, já peguei. Ataque de um dos seus aliados causa o dobro de dano dos dados. Não, causa o dobro dos dados de dano. Os dobros de dados de dano, então você vai jogar duas vezes a quantidade de dados. Então vai quadriplicar. Se for um crítico aí, quadriplica. Ok. Nossa, falha crítica. Tirou uma falha? Tirei. Tirou. Você fica desnorteado até o início do seu próximo turno. Todos os ataques feitos contra você terão vantagem. Caralho, ele põe embaixo do berrerite azul lá. Anexa o berrerite azul, fia, se você for naquele berrerite agora e der tudo. Meu amigo, esse berrerite vira um limão siciliano. Malandro. Top, na hora que você passa correndo, vai passando a mão assim, e a muralha da energia vai apagando, dissolvendo, né? Ele olha pra você assustado, tenta te segurar, e aí você chega. Brrr, parece aquele bonequinho do Goku, do Dragon Ball Evolution. Você fica assim, ó. Ai, eu bagulhinho. Vi, eu achei muito legal! Langolango. Langolango. Na hora que faz isso, e ali ele fica. Ele não fica paralisado, ele fica atordoado, né? Atordoado. Daquelas porradas ali, ele. E ele fica. Fica todo finishing. Finishing. Esperando a Lisbeth dar o Brutality. Ok. Eu me aproximo um pouquinho da orelha dele. Falo pra ele: a morte sai de trás das sombras. Tá lá atordoadão. Foi, Toff? Sim. Siri! Oita porra! Eu não peguei a minha magia aí. Eu vou andar! Presta atenção nisso aqui, ó. É que você vai fazer um regaço e você vai dar todos os ataques dele com vantagem ainda. Cadê o mestre? O mestre foi embora? Mas ele não ouviu. Vai acender a luz. Não, eu vou andar só pra sair do. Ah, Rogério, acertou o dano nele? Ou ele tá com muralha? Ah, quanto que de dano foi? 237. Isso. Ai. Eu tô achando que não vai pra dar ali despedir. 237 de dano. Não vai sobrar pra mim? Não vai sobrar pra você, acho, D. Vou ter o vermelhinho. É, vai ter o vermelhinho. Vou tentar dar um dano nele, mas não sei se eu acho mato. Acho que não cai, não. Mas que seria um Bredão ter um dano fudido nesses caras. É verdade, teve explosão, não, pode crer. Ele deu um puta de um sopro do caralho, que eu falei, meu Deus. Ele tá com um de que ele até, tipo, soltou os candanguinhos assim, ó. É verdade, foi tão forte que os bichos se desgrudou. É, exato. Ninguém solta a mão de ninguém. Solta assim. Solta. Foi bem isso. Foi bem isso mesmo. Ok, não, tá vivo ainda, tá vivo. Tá vivo. Extremamente ferido, os dois estão atordoados. Tá, o azulzinho tá atordoado, né? Uhum. Fica atordoado essa porra. Desculpa, ele não fica atordoado. Não fica? Não fica. Não fica. Ele é imune à condição. Mas a carta tá valendo nele. Beleza? Já tem todas as a carta, né? Tá valendo, fica lá. Próximo quem que é? Sou eu. É a Ciel. Não, próximo da Ciel. Depois da Ciel é a Lisbeth. Você se torna um verdadeiro estrangeiro. Quer a Diaba depois dela? Você pode gastar. E talvez ela já consiga finalizar. Eu acho que ela finaliza já. Mas aí ela pode concentrar no mago. Não, mas eu vou bater só no mago. Então, aí tipo assim. Então procura sua magia, Lisbeth age. Que tal? Pode ser. Então vai, Lisbeth. Você. Então tá, eu saí dessa área pra eu terminar, parar de tomar dano, vem pra cá. Tá vendo? A morte sai da sombra. Flanquei aqui, isso, flanquei aqui com a Toff, boa garota. A morte sai da sombra aí. Eu dou um ataque com a minha espada. Ela tá pedindo por sangue? Ah! Lisbeth, na hora que você sai de lá de dentro, a espada ela tá gritando: energia, energia, energia. E aí vê o azulzinho lá, panguando. Ovo fácil. Mate-o, quero me alimentar dele. Vamos, sangue. A espada tá loucona. Tá até vibrando na minha mão. Tá vibrando. Vamos dar o ataque. Com vontade, sim. Com vontade, verdade. Eu tenho 3 ataques, então. Eu tenho mais 42 pra acertar. Joga um save and throw de. Não é save and throw, não. Pra poder sair dali? A espada começa, Lisbeth, fica na sua cabeça. Mata. A espada ela fica literalmente em cima de você. Vai lá, mata. A espada fica na sua cabeça ali, você começa a ficar irritada, começa a ficar enfurecida. É audível isso aí ou não? Acho que não. Acho que só a minha cabeça, né? Só eu que escuto. Porque esse berreirista deve estar se cagando todo essas horas. Eu viro pro cara e falo: a morte está sendo da sombra. Vira a espada, mata. A espada tá empolgadaça, né? Par, ela tá gritando. Uma vez a gente ouviu. Não, ela. O legal não é tipo a parada vibrando na mão da Lisbeth, assim, ó, praticamente. Então, peraí. Uma vez a gente você ouviu. Você joga. Eu jogo. Par, a espada tá gritando. Uma vez a gente ouviu ela, não ouviu? Sim. Pai. A espada tá gritando: mata! Vamos matá-lo! Vamos matá-lo! Ah, a espada gritando. Ó, 20, ó, 20, a Lisbeth indo pra 20, cima 20, com a espada. 20, 20, 20. 17. 17. Acertou? 20, 20, 20. Oh, 16, acertou? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ah, 16, acertou. Tá, usa essa cartinha. Agora você vai jogar de dano. Ô, oh, Tati, você pode jogar pra ela, por favor? Joy, 1d10, mais 19 cortante, 3d10. Ó, peraí, só um segundo. São 3d10. Uhum. Aliás, minto. 3d10 não, são 4d10 que eu vou usar a carta. 4d10, mais 19, 38, 76. Mais 76. Uhum. Calma que eu jogo só os dados aqui. Beleza, aqui. Ah, tá. Achei que você conseguia colocar. Não, esse aqui não. Então são 4D10. Ô, Lisbeth, você tem direito a resistir à fúria. Se você quiser. 33. Mas eu não quero, não. Então, beleza. Você tá em fúria. Então, ó, em fúria você tem vantagens... 79, você falou, né? Em todos os testes e salvaguarda de força, então, ou seja, o ataque também 9, conta. 109. 109 só. Vai dar um dano extra de mais 6 por ataque. Você ganha resistência a dano não mágico. Você já tem imunidade não mágico. Já. E uma vez, né? Se você chegar a 0 PV, você não cai e fica com um ponto de vida. Sim. Ah, legal. E pode usar uma bonus action pra dar um ataque extra. Você vai jogar o dano radiante ou não? Só o ataque físico? Acho que só ataque físico. Só ataque físico. Então deu 109 de dano, já. Ela já usou aqui, já usou a cartinha. Eu marquei, mano. Era pro meu pai tá tomando uns par de dano quando ele me atacava, velho. Por quê? Por causa da aura infernal, ela dá dano quando alguém me ataca. Ah, quando ele ataca, dá dano. Quando alguém me ataca, eu fico perto de mim. É. Mas eu tenho as rodadas aqui, é só a gente calcular o dano já. Aqui, ó, aura infernal, ó. Qualquer criatura que tocar ou acertar um ataque corpo a corpo for atingido por você com um ataque corpo a corpo, sofrerá automaticamente 2d6 de dano de fogo. Então aí eu não sei se. 2d6. Se modificou por causa do buff que teve, por causa do negócio infernal lá do. Joga 2. Se teve algum buff nela, ou só permanece assim. Se permanecer assim, você joga 6d6. Não, a sua hora ela vai aumentando um dado por turno, né? Então 2d6, depois 3d6, depois mais 4d6. Então são 9d6 que você vai jogar. 6. Pode jogar. Então. O humor necrótico não influencia pela ronda, né? Ô, Gê. Não, da espada mesmo. O dela, dano físico, foram 109 de dano físico. Ai. E de dano de fogo foram 25. E o dano necrótico tem que jogar. Dano necrótico 3, é. 3D4. É D4. Não, D4 não, D6. 109 de dano físico? É, D6 porque subiu um número. Ah, é verdade. Desqui chance. Pode pegar. São quantos? É. 3. 3. 12. Então, e mais 13 pontos de dano necrótico. Então foram 6. Então 109 físico. Mais necrótico? É, 109 físico, 25 de fogo e 12 necrótico. O fogo ele é imune. Eu imaginei. Ele é imune a dano de fogo. É demoninho essa porra aí. Tá. Mas mesmo com a runa ali ativa? Mas no caso depende, você tá puxando o poder da runa, Lisbeth? Vocês têm que declarar isso. A gente tem que declarar? Sim. É lógico. Eu acho que não. Então não. Então tá. Então ele é imune ao dano de fogo. A minha pedra, ela sugou a vitalidade dele. Então, tipo assim, o que ele perde, eu. Esses pontos. Ah, sim, ela tem toque vampírico. Exato. Ó, soma o dano que você causou, que foi 109 mais 3 do necrótico. Vai dar 122, né? Não. Ao matar a criatura, ganha 2d10 pontos de vida temporário. É, só quando mata. Só quando mata. Só quando bate. Por enquanto. Por enquanto. Ah, você jogou mais 3d8 de dano radiante? Não. Ah, é automático, né, o dela agora, o radiante. Pode crer. Então joga mais 3d8. A espada ela dá mais 3d8 de dano radiante. Jeff, soma mais 42 no dano do meu. Do arco. Brodak mais 42. Então foram 4. Não. Só joga mais. A espada. 10. Mais 10 radiante. Primordial. Uhum. Mais 10 dano radiante, já. Mais 10. É. Derrete azul. Mas com dois toques eu tirei 10 pontos de dano. Que maravilha de aplicativo. Tá. A Lisbeth vai pra cima dele com tudo. Espada. Ah, sangue! Gritando alucinadamente, a Lisbeth. Ah, junto, né? Vai voando o sangue dele. Ele... Ah, aquele sanguinho. Não é azul. Olé. Ele fica extremamente enfraquecido. Ele fica muito, morreu muito, ainda, muito fraco. Então eu jogo mais uma bonus action de um ataque. Então. Dá. Dá a bonus action e mata na bonus action, porque eu vou fazer ação lendária. É, você tem mais 40, acertou. Fala o bônus, acerta. Então agora eu vou usar meu Divine Smite. Vou usar de segundo nível. Então você vai jogar. Ele usou a cartinha, não? Um D10. Já usou. Já. Um D10. Mas o Divine Smite são 3D. Tá, peraí. 3D10. 4 mais 10. Mais 3D10, né? Tá. Esse daqui é o normal. Tá. Você quer jogar pra qual nível? Pra até 5. Então vou jogar. É. Então 5. Mais 5 de D10. Pronto. Mais um outro mais um. Ai, cacete! Ainda bem que foi na cadeira, né? É. Na cadeira justamente por causa disso. Amor, tem como chamar? Não. Não tem. Só lá embaixo. Eu vou pegar um. Vai deixar que eu pego, peraí. Vai. Eu vou. 34, 38, tô só tentando achar a minha magia. Mais 45. Aqui. Que magia que você quer? Uma magia de fogo. 14 boa, físico. Mas eu não tô conseguindo e 35 achar. de Divine Smite. Mais 30. Mas tem mais dano? Peraí. Tem. Ah, é, foi o ataque da bonus action, né? Então, repete. 14 físico. Mais 35 do Divine Smite. Radiante. 35 radiante. Radiante não tem resistência. Que bom. É, eu vou lançar isso aqui. Tem que cair esse filho da puta, senão ela tá fodida. Se não caiu, usa esse bagulho aqui pra ter aquele... chute de ação. Tá. Lisbeth vai... Ele fica cambaleando, ela erga a espada contra a espada. Morte! E o berrerite azul tomba no chão, rasgado ao meio. Morto. Joga 2d10 e você ganha MPV temporário. Eu faço isso ou não? Hã? Eu faço isso ou não? Como assim você faz isso ou não? Não, não acredito. Minha flutuando. Então, eu também. Exatamente. Eu acho que não tem. Eu acho que já foi entregue pra alguém isso. Por isso eu tô perguntando, eu faço isso? Tipo, acompanha uma alma saindo dali? Não. Na hora que ele despenca no chão, né? Que a Lisbeth corta ele, que ele cai no chão, ele começa a se desmanchar. Vai desmanchando, desmanchando, desmanchando. Como se fosse um papel pegando fogo, galinha e se transformando morta. Em cinzas que são levadas ao vento. Galinha morta. Né? Ele vai se desintegrando dessa forma. Até que no chão não resta nada a não ser um pequeno objeto no chão. Um pequeno objeto de marfim que está caído ali no chão. E riscado, talhado pela espada da Lisbeth. Uma peça de xadrez. Nossa. Foi jogado dentro dele o bagulho. Que foda, hein? Tamiris, você pega essa. Lisbeth. Essa peça de xadrez. Uma peça de xadrez, é importante, guarda. E manda essa sua espada calar a boca. Cale-se! Cale-se! Sangue! Beba o sangue dos seus inimigos! E dos amigos também! Entre todo mundo! Essa espada vai acabar me matando. O nome da espada agora é Clebinho. Vem de mim, galinha! Pode tirar essa carta daí e o berrerite azul daí também. Bom, agora é a Ciere. Berrerite azul morto. Caiu no lugar dele. Ele se desfaz tipo uma galinha morta, sabe? Não. O balãozinho que você põe fogo no jornalzinho, igualzinho. E sobra no chão uma peça de xadrez, um bispo cortado pela espada da Lisbeth. Boa. Aliás, dois pedaços do bispo, né? É. Bem, então tá. Pegou, então eu vou andar. Pegou a peça. Ok. Peguei a peça. Peguei a peça e guardei. Vou e sair. Eu acho que a Lisbeth em fúria não pegaria a peça. É verdade. Eu acho que ela esmagaria a peça ou ignoraria. Mata o dia agora. Que isso? Mata o dia, mata o dia. Vou deixar aqui pra não... Mata, ele é mago. Vai ser. Não sou só, mano. Mais pega, mais sangue. Então eu vou... Calmamente eu vou sair dali. Toda plena, né? Toda plena. Vou fazendo assim, assim. Tipo... Você realmente achou que isso ia me deter? É, ia. Eu não ia. Vou saindo ali, vou conjurar uma magia e vou lançar orbe cromática nele. Orbe cromática? É, só que eu vou puxar a runa da energia ali e vou meter de fire. Ele é imune a fogo? Não, quando você pega da runa. Lembra, a imunidade vira resistência e resistência cai pra um quarto. Tá. Ok. O que faz a orbe cromática? É uma orbe que vai bater nele. Mas é só dano. Pergunta. E por que não radiante? Eu não sei se eu posso escolher radiante. Posso? Não faço ideia. Não nem sei. Eu. Você sabe que o radiante não é afetado pela runa. Não posso escolher radiante. Não, foi... não? É ácido, frio, fogo, elétrico, veneno ou trovejante. Peraí, o radiante foi potencializado pela runa também. Quem deu dano radiante nele semana passada? Acho que ninguém. Na semana passada eu não tava, mas na retrasada. Porque o radiante é como se fosse radiação. É. Na semana então passada. É potencializado a gente também. Mas a gente deu o radiante não, agora e ele não é imune. Mas é porque ela não puxou. Mas ela não puxou, tá certo, ela não puxou. Essa é o X da questão. Opa, ela não usou nenhuma runa, tipo assim, pra potencializar ela. Ela se concentrou em puxar a energia da runa da energia ali dentro. Ou não usou nenhuma runa dela que poderia. Você vai fazer isso? Vou. Ok. Vai. Jogar de ataque. Utilizam da runa. Vai errar. Aí, falei. Achei que era o 20. Não é? Não. Não é. 39. Acerta. Você acertou ele. Ora, ora. Temos um Xerox Gomes aqui. Então tá. Então são 2, 3, 2. São 10 de 10, então. Dá 56 de dano. 56? É. Quanto de dano é? 56. Não, quanto de dano que é? Quanto dá? São 10 de 10. Já saiu de um combate. 10 de 10? Não. Então, eu não sei se você sabe. Ó, é 3 no primeiro nível e depois 1 pra cada. Até o nono. Então são 8, 9, são 11 de 10. 11 de 10. Tá. O reino então. É dano que tipo? Já sou um outro fire. Fire. Então ele vira resistência. Fica 62, então. Porque Neron, pra Neron, é um deus. Então, tipo, pensou se chega ali o rei, é tipo um clone seu? Ia ser engraçado, hein, pô? Em algum momento, sei lá, pegou... Não sei. Não, você me enrolou. Porra, é verdade, você tinha, não é 62. É 55. Por quê? Não lembro. 55. Não, o professor do Moore tinha, seu pai não tinha outro filho? Menos 62. Eu tô marcando. Vai dar 7. Não sei, acho que minha, não sei se a minha mãe tinha outro filho. Rapaz! Porque minha mãe era clériga de Lena. Ah, deixa eu confiar. Tá bem aí, penca aí, cara, você não tá sabendo. Rapaz! Casa é das filhas. Então é assim. Eu acho que a minha mãe tinha um. Fogo, né? É. Pode você ser. Você puxa a energia da runa, faz gestos. É como se você catasse um fio assim, puxasse o fio e manipula aquele fio junto com a conjuração, com os gestos, junto com a sua própria energia, tá? É tipo roda do tempo, né? Puxando o poder da luz, né? Sim. E aí você canaliza essa energia nele. Quando você canaliza a energia nele, você quase cai pra trás. Caralho! É a primeira vez que vocês estão puxando, eu, né? Eu faço, Tá, o dano ele é maximizado. Ah, é? O dano é maximizado. Malandro, vou... Então, não foi 62 reduzido da metade, foi 110 reduzido da metade. Vai usar a runa da. Então foi o 62. Ah, faz a. Lotus da morte, puxa a energia da. Maximizado. 110. Verdade. Só que eu tenho resistência. Ele vai tomar 55. Senão ele tomaria 31. Sim. Mais. Então seu dano foi maximizado. Caralho. Ele toma aquele raio. Desgraçada! Eu acho que eu não tô sendo afetado. Joga uma magia em você, né? Você é só lendária que você minhas agora. Minhas runas tá normal. Né? Porque eu não falei maximizado. Meus danos não estão sendo nem maximizados. Vou fazer um. E minhas resistências estão normal. Qual que tinha funcionado em você? Ah, não, em você não funcionou nada, né? E vocês estão no ambiente da runa. Não, funcionou sim, porque eu puxei energia também. Minhas runas estão só estão tá brilhando, funciona. Mas eu não tô sendo. Ok. Tipo, minha resistência não está afetada. As runas estão brilhando, né? Foi raio de fogo que eu lancei em você que funcionou. Um raio de fogo. Ele puxa a energia da runa também. Puxa, raio de fogo! Manda em você. Também tem que fazer jogada de ataque. Ó, então ele tirou um. Então ele. Não, todo mundo tá. Conterar, vai. Eita. Você vai conterar? Eu vou, eu já passei. Tirou um, ele tirou um. Não, eu vou conterar, pode deixar. Vai conterar? Então quer dizer que eles sabem. Gasta ponteiro, a ponterar, essa reação já foi. Então vou gastar minha reação. Se você for conterar. Quantos ponteiros? Não, reação lendária, não dá pra gastar reação nisso. Ok. Ei, já. Posso ter reação, não é meu turno. Então eles sabem pra que serve a runa, então. Ele sabe que ele consegue puxar a energia dali. Só. Só, mas não sabe o que que é, não sabe a história do negócio. Então tá, então você faz o counter. Na hora que ele dispara, você cancela e desfaz a magia. Quer transformar em borboletinha? Ah, pode ser! Pode ser, vira um monte de borboletinha. As borboletinhas se dissipam no ar. Tá vendo? Matou. As borboletas do inferno aí. Borboletas do inferno. Ok, bota o cavaleiro aí dentro. Mas caralho! Ele anda, parceiro. Ele só anda, mas ele não ataca nesse turno. Eu falei, você deixou ele pra trás, ele vai vir, cara. Você, Murin. Ah, espera. Ok, você. Você. Eu vou jogar a rainha e o. E a torre por último. Depois de você. Eu tô lembrando dos barbichas, quando os caras imitaram a peça de xadrez. Vem aqui, cavalinho, vem aqui, cavalinho. Aí o Daniel dando uma roleta ali, não chegava nunca no cara. Como é que o pai do morto tá chegando lá? Tá errado isso aí. A menininha por ser rainha, tudo bem. É. A torre ela é mais lerda. A torre vai de pai pra frente e pros lados. É, o meu pai ia ficar trombando nos bagulhos, então. Cacete. É que ele faz super L, então ele anda bastante e só deu um. Entendeu? É, toda a corrida que ele dá, ele para e dá dois passos pro lado. Exato. Ó. Mas será que o. Seu pai bate muito doído, filho? Muito? Já tomou um desses dois aí já? Ainda não. Foi surra de cinta. Foi surra de cinta. Foi surra de alavanca. Era parada grande, se para montante. Cada ataque que acerta, ele aumenta o número de ataque dele em não sei quanto. Ave, mano. Cada ataque do cara, cada. Não sei se é ataque ou acerto, ele aumenta o. O acerto também. O bônus. Aumenta o bônus. Porque ele tá com mais 70. Ah, ele só tá com o bônus, ele já tá acertando. É. 70, só pra acertar. O Jeff tá jogando só pra ver se tira a crítica, mano. Vocês assistiram The Boys? Eu não. Na última temporada? Olha que eu não sei. Tem um negócio muito da hora que aconteceu lá. Eu comecei a ver a cena do Pinto e eu parei. Nossa, que foi grotesco mesmo. Qual cena dessa? Ô, cara, que deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que me ajude. Que nojento. A fazer aqui no meu bagulho de desnecessário. Nossa. Tem muita coisa de lá me desanimou, aí. Cara. Aquilo lá foi muito bizarro, né? É aquele peixe que tem aqui no Brasil, né? É o candiru. Podia ser verdade. É candiru, peixe. Candiru das trevas, né? Candiru da vote. Memory! És tu? Tô pensando aqui. Mofi. Tô pensando se eu vou compensar. Se vai compensar enfrentar os três ou se compensa eu sair daí. Vai tá enfrentar. Um. Se você sair daí, você vai enfrentar quatro, sim. Acho que é o tempo. A não ser que você volte. É. Eu tava falando com o chefe. Porta tá aberta ou fechada? Fechada. Lá na frente, no final do corredor, uma outra porta tá fechada. Não, mas tô falando da porta que ele entrou. A porta que ele entrou tá aberta ainda. Tá aberta? Tá, ele só passou na porta. Vai fugir, cara? Fih, eu sei, tipo assim, mano, não é questão de fugir, você, eu sei quando eu tô em desvantagem. Você vai dar tudo bem, vamos mudar a fase, vai recuar. Tô pensando seriamente, né? A mãe, foi a, eu posso estar enganado, mas foi a mãe dele que falou que ele tem um irmão, uma irmã perdida? Acho que tem uma irmã. Uma irmã, não foi? Tá na toa, eu acho. Então, falou que ele tem uma irmã perdida, né? Eu falei, imagina que louco se o rei for a sua irmã perdida. É um clone seu. Ia ser louco. Ô, Jeff, eu vou recuar. Família tá unida. Sim, vou dar passo das sombras pro outro corredor e vou dar dash pra escada. Correndo! Correu. Acho que esse não é o momento de enfrentar três inimigos sozinhos. Ok, Mori. Você volta, quer botar um outro tabuleirinho pra lá? Não, só passar eles pra cá, ó. Okay. Só jogar pra escada ali, porque ali seria escada. Não, agora dá pra mudar. É. Então aqui tá a runa da eles. É. O Murin pra cá. É, não, o Murin tá correndo pra cá. Pronto. Na sala? Então põe o Murin lá, né? Não. Ah, caralho, eu troquei. Esse tem, é o Murin. Tem uma escada dentro dessa energia ou não? Não, não, não. Não, é que esse aqui é outro tabuleiro, entendeu, Dip? Daqui pra cá é o Murin, daqui pra lá é a gente. Ah, tá. Não, entendi. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Então, o que, que o Murin faz, né? Tá aqui com eles, ele sai correndo pro outro lado lá. Isso. Vai tomar um ataque de oportunidade do papai. Eu dei passo da sombra. Ah, é, foi passo da sombra. Não tem ataque. Então não vai ter ataque de oportunidade. Tem sintaxe machado desse, esse não acerta. Passo da sombra. Tá cravando de pau pra você ver nele. Ah, moleque! Vazou pro lado de lá? Bunda. Sim, recuei okay. Pra. Mas... Na hora que você correu pro lado de lá, sumiu na sombra, emergiu do outro lado, você tá olhando pra eles ou pra. Pra saída? Pra eles. Pra eles. Pra eles. Okay. Vou ficar tipo atento neles pra ver alguma reação atento. Deles. Você olha, só tem dois lá e você escuta uma voz na sua cabeça. Uma voz atrás de você. Onde você acha que vai, Murin? Morra! Você só sente um impacto batendo em você. Como se 1 milhão de adagas perfurassem suas costas. Não, um contra um é melhor. Ah, eu viro olha... pra ela e falo. Tá, a mocinha lá, põe a menininha lá. Aqui do lado dele? Prefiro enfrentar. As costas dele. Ele tá virado pra cá. Mas ele tá correndo daqui pra lá? Inverte os dois, mas ele tá olhando eles aqui. Põe ela atrás dele. Ela deu tempo nas minhas costas. Sim. Ela deu passo das sombras nas minhas costas. Passo das sombras nas suas costas. No mesmo tempo que ela fala isso, eu viro pra ela. Depois de sentir o dano, prefiro enfrentar você sozinho do que enfrentar três ao mesmo tempo. Covarde! Eu sou covarde! Covarde! Eu sou covarde? Murin, joga aí um save intro de destreza. Dificuldade 47. O Di já fica desolado, mano. Ainda bem que eu tenho uma última carga da minha. Joga na caixinha, vamos ver se vai. Ó, o 20. Ai, 19 mais 5. Ia ser muito foda, hein? Peraí, destreza, né, velho? Eu e o Ariel tem uns 9 mais 6. É, não passei porque as destrezas não tem bônus de proficiência de destreza. Não, eu era 40. Nenhum dos testes atuais. Mas eu uso a carga do anel. Bônus maior é 23. Usa a última carga do anel. Ah, vai usar a carguinha? Vai? Então tá, então 10. Ah, e a runa tá. E a 20 explodiu. Então são vai assim, 30 fundo, com 16, 46 pontos de dano eu cortante. Acho que meu, essa tá, 46 e 23. Ok. É, constituição é 19. É. Meu maior é sabedoria íntima. Isso foi sua ação? É o mesmo valor, que é 25. Encerrou a ação? Ainda assim não passa, por dois. Se não tiver mais. Eu dei o dash, né, pra sair dali. Não, mas é que aí a gente tem os sim. Bônus, né? Eu somos e dash, então foi minha ação. São bônus action? Que nem vamos supor. Sim, não, sim bônus action foi pra minha ação. Tem umas bastão. É, seu bastão. Aí eu dei um dash pra me afastar bem mais, mas. Quantos ataques você fez? Dois. Aí deu passo das mãos e deu dash. Pera aí, Jeff, top. Eu guardaria. Mas ela usou como reação, né? Ela me. Ela... Mas como que ela me atacou se ela foi atrás de mim? Ela usou ação lendária? Jamais saberá. Ela é rainha, velho. Rainha pode tudo. É rainha, cara. É rainha. Não, deixa, vou passar. Não vou usar o. Não vai gastar ponto heróico? Não vou usar ponto heróico pra pegar por curso de ação, não. No próximo turno. Beleza, então. Pega e corre, cara. Desde não, a torre. Não é zoando, não. Eu tô falando sério, sim. Tô no movimento ainda. Malandro, essa torre vai dar uma tropa. Desde a torre, Maureen. Será que chega? 36 tá, metros? Tá, peraí. Só vamos fazer o negócio aqui, Jeff. Faz a... Vê quanto que você andou, cara. Não, eu dei o dash. Só que o passo das sombras é 18 metros. Mas o então, passo da sombra é que tipo de ação? É ação bônus. É ação bônus. Então você deu o dash mais ação bônus correndo. É, passo da sua ação bônus e dash. Isso. E ação dash correndo. É. Isso. É que a ação dash é o movimento e é o dobro do movimento normal. É, o movimento seria 24. Então, seu movimento tenho, é 24. É, 12 mais 12, então, 24. Foi então 24 mais 18 foi o que ele correu. 24 mais 18, então 42 metros ele isso. Correu. Isso. Então, é basicamente meu deslocamento. Meu deslocamento é 18. Porra, pra ela deu bagulho de. Nossa, certinho, hein? Como você é um mil? Certinho, bom, vocês estão um pouquinho mais pra dentro lá. Tudo. Certinho, ó, 42 metros. Ela conseguiu me acertar, tipo, porque ela... 42 metros. A torre, ela anda 36 metros. Ó, encontrão. Então, vou dar uma investida com a torre no morno. Ave Maria. Esses bichos tem nome? É só tipo bispo de Neron? Não é, tem, eles não tem. Berrerite vermelho e berrerite azul. Torre e rainha. Então, mas eles falaram que eu, a gente é o. Eu bispo sou a torre de... e ele é. Eu sou a rainha e ele é a torre. Mas é, os bispos, isso... eles falaram, eu sou o bispo. Eu sou berrerite. Depois eles falaram que ele é o bispo. De Neron. Isso. É. Tá. Deram uma pancada nele, ele falou: vocês não vão vencer, eu sou o bispo de Neron. Ah, entendi. Aqui é mais cruzeiro, rapaz. Tô investido no Murin. Ah, e flanqueando. Você vai doer. Quantos de medicina tem? Tenho 672, mas eu tomei 23 de dano. Dá pra diminuir só a metade. Dá pra chegar uns 200 aí. Você se curou da sessão passada, Kevin? Verdade, tem que curar, ele tem que curar e se acertar. É que eu imagino que ele vai focar em mim ali por enquanto, então vocês estão meio tranquilo, né? É mago área esse bagulho. Não, mas então... vocês estão meio longe, né? Então acho que vai ser tranquilo pra não vocês. Esquece que ele tem os bagulhos dele, viu? Tem o bagulho de inseto, o bagulho de lâmina não, e o... Não, esse era do azul, não é? Não vai me atingir, gente. Esse daí era do azul, não era? É verdade, era do azul, então sumiu. É verdade, né, Gé? Quê? O Berrerite Azul foi ele quem conjurou as magias de lâmina, os bagulhos. É, pode tirar ele, né? Sim, então. Tá. Pode tirar. Tinha. Ah! Um detalhe. Se ele consegue ver que se alguma coisa some no Berrerite Vermelho, alguma proteção, talvez de clérigo, que ele possivelmente não. tinha. Não, eu já tinha tirado não? de tudo que ele tinha. Sem proteções. Ah, tá. Ah, porque a única que eu lembro que foi falada foi a da. Eu tirei. Muralha. Ele tinha um. Muralha de energia dele, né? Não, ele tinha também um globo de invulnerabilidade em volta dele. Ah, isso eu lembro que ele tinha feito. É, que é só magia anterior. De sexto ou mais que atingia, né? Aí eu tirei também. Eu tinha um tipar nele. Tá, Murin, vamos lá. Torre. Ela anda 36 metros em linha reta. Vai com tudo na sua direção. Você vê que aquele deslocamento vai formando até poeirinha naquele chão praticamente vítreo ali. E vai indo com tudo. O que, que ele faz? Ele junta os dois punhos à frente assim. Nossa. E dá um golpe Dalion em você. Tá, peraí, Jeff. Chega como os, é que funciona os últimos passos aqui, ó. Ele vai fazendo assim, pum, pum, pum. Junta os dois punhos e bate com tudo em você. Como que funciona a armadura? Que armadura? Que armadura? Na hora que ele junta os dois punhos, Murin. Tá. Tem que deixar certo, né? Faz o seguinte, ó, recebe o golpe, o impacto faz dar na menininha aqui, ó. Tipo, quando ela tá, aí você bate e vão pra trás junto, tá ligado? Aproveita a seu favor. Ela não tá esperando isso. Quer dizer, ela tá esperando que você vá sair voando, talvez. Acho que ela não tem reação. Posso até amolecer o corpo. Tipo, deixar ele tomar. Tomar o bagulho e se amolecer. Exato. E aí ela tomar de tabela. A seu favor. Não é não? Não entendi nada. O cara vê a Milares. Aí vai dar um get over here nele ali. Bah! Tipo, vai ser uma puta uma pancada. Eu falei, deixa o corpo mole pra você ser jogar arremessado longe. Pra quem tá atrás. Vai tomar de tabela. Mas vai ser arremessado longe. Ela vai pode esperar. Não precisa nem deixar o corpo pode esperar. Mole. Mas aí que tá, usar ela. Pra amortecer minha queda. Certo, é uma boa. Vamos lá, tem mais 43. Pra acertar? Pra acertar. E joga com vantagem, que eu tô flanqueando, né? 15. Esse é legal, se ele fala assim, ó. 15. 58. É crítico. Vai rerolar? Vou rerolar. Por quê? Vai ver se eu que tiro um crítico, pô. Vou rerolar e vou ficar com o melhor. Eu posso. Tirou dois a menos. Posso gastar outro? Não, pra fazer a mesma rolagem. Você pode acrescentar um D6. Não. 15 com conta crítico. 15 com 43, acerta? 15 com 43... 658, né? Não, 15 não, né? 13. Porque você rerolou. É, foi 13. Ah, tá, ok. Tá certo. Então... 56. Tá certo. Mike, né? Se fosse 15, acho que acertava. Não. Ele é com 12 pra baixo. Ave Maria! Detalhe, detalhe. Olha, 12, na hora que ele junta 12, os dois 12, punhos. 12. Na hora que ele vai juntando os dois punhos, Murray, que ele bate os dois punhos, os punhos dele começa a brilhar, o corpo dele começa a brilhar inteiro. Parece um farol irradiando na escuridão. Você imediatamente lembra dos golpes da Lisbeth. Nossa. Ele vem e arrebenta. Explode aquele golpe no meio do seu peito. 24, 36, radiante. Será que eu uso isso? 36, 45. Sabe aquela Mecha Sion, tá ligado? 47, 58, 68, 72, 73. Nossa, ele é forte, mais forte que eu. 73. Sem dúvida. 73. Já é o dano todo? Não. Não tem mais. É só os dados. Mas você tem bastante. É o dano radiante ainda. Tu fez só seu ponto heróico pra reduzir a zero. Pra reduzir a zero? Dá de dar invencibilidade. Mas aí esse dano não vai fazer tanto estrago em vocês. Tem vida pra caramba. Sim, sim. Você tem que focar em ataque mesmo. É, eu tô pensando, tipo assim, porque eu posso usar o tanto pra recuperar metade do meu PV. Mas é o que eu falei pra você. Quanto ali, pra. Ali, mano, você tem que entender que você tá sozinho, tá ligado? Esses dois pontos aqui são praticamente seus continue. Sim. A hora que der game over na tela, você vai lá e insere o continue. É isso, basicamente. Mas por enquanto tá. Na verdade eu tenho... Quanto tinha dado? 80... 73. 73? Era 70 e alguma coisa, eu não lembro quanto. 73, vai. Mais 23. 96. De dano radiante. Esse é o dano total. Dano total. Ah, não foi tanto assim. Foi tranquilo. É, daí deixa ele pegar pra dar os ataques completos. Foi tranquilo, aí eu tomo um desse e caio. Pra você tá tudo certo. Essa torre não precisava nem ter colocado em xeque, já tinha caído. Então eu fiquei com 601. E eu que tenho coração fraco? Tem só 15 de vida no total. É? Meu total de vida é só 500. Só? Só. Bom, tô com 601 de lá. Eu tenho um colesterol aí, qualquer dano que eu tenho. Colesterol! Eu caio. Pressão só. Ok. Tá. A pior é que agora vai vir que eu não quero que venha. Ok. Agora você vai rolar um save throw de força, CD igual ao dano que você tomou. Save throw de força? É. Força CD. CD 96. 96 também. Daí radiante, mas de força só bruta, não? Não, ele vai jogar o dano de força. Ou save throw de força. Baseado no dano, aí. Baseado no dano. Tem mais conta. Pra ver se eu não sou arremessado ontem. Boa sorte aí, Champs. Vai ser arrepensado. Tem 30 de força? Pode ter 50 de força, não passa, sai nem fudendo. Tem que tirar 90 e quanto? 96. Ah, tá safe. Vai que tira o crítico, né? Vai que tira crítico. Você pega uma carta, mas ainda é arremessado. Não, você não for, passa, não passa. O crítico. Ou não? Automática? Não, só ataque. Vou pensar se eu vou deixar. Deixa eu ver se é com vantagem. Acho que eu não vou deixar, não, porque vai ser legal, mais legal a cena o que vai ocorrer. Deixa eu ver se eu jogo com vantagem. Vantagem, testes de força e resistência de força. É, 36. Então eu sou arremessado. Então você é arremessado um décimo do dano, 9 metros. Ok. Então, vai... então vamos trocar o tabuleiro de novo. Tchau, pai do Murray, você tá 42 metros pra trás. Fica de boa aí. Então, 3, 6, 9 metros, você arremessado. E ela vai junto. A torre fica aqui. E aí o que acontece? Você toma a pancada e voa pra trás. Que você voa pra trás, você olha pra ver onde que ela tá, ela desapareceu. E aí você vem e... 3, 6, 9. Você vem e cai aqui. Né? Não, cai. Pode jogar um save intro de destreza a metade do dano. É um tombinho só. Caiu de moto. 48 esse CD. Oh, acho que é um 20, hein? Quase. 14, não. Caiu. Caiu? Caiu, tem. Tá. Como que eu tiro 20 e não vai, mano? Tem o. Ah, a menina desviou? 26, mano. A menina desviou? Desviou. É, tá errado, velho. Não tinha reação. Planta não sai do vaso? Você não falou, a rainha pode tudo, a rainha cria a resina. Não, mas aí a Denise usou um argumento melhor que o meu. A planta não sai do vaso. A minha cheira as plantas, ela parece uma samambaia. Uma planta carnívora. Dando pra ela de comer até praga. Estourar o praga. Roxinho. Tá, mãe, você cai no chão. É, joga um D8, sendo um aqui, a gente gira no sentido horário. Pra ver pra que lado que você vai cair. Seis. Cinco. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você cai com a cabeça assim, tá? Agora joga o dado. Par é barriga pra cima. Ímpar é de bruços. Ímpar. Ímpar, você tá de bruços. Então você tá caído assim. É de rabiga pra baixo. E ela começa a se levantar atordoado. Você olha e você percebe ela atrás de você aqui, e ela fala pra você: doeu? Ela vai botar uma planta carnívora no seu. Tipo, eu levantando, eu dou só aquela, tipo assim, Jeff, estralado no pescoço. Doeu, vou calar negócio. É só um aquecimento. Doeu? É só uma massagem. Uma vozinha de chão. Vozinha de chão. Uma massaginha vai básica. Vai chorar? Só dá uma maciou só. Deu pra aquecer. Os caras deu pra aquecer. Agora a gente vai começar o verdadeiro combate. Fala aí, Frieza. Ok. Griel não tá, Celerinho não tá. Berrerite vermelho. Vamos lá, Berrerite vermelho. Eu consigo sentir que ele fica com uma sensação de aflição e desespero que o cara, parceiro dele, morreu. Ou não? Ele olha o cara caído no chão, olha o dragãozão lá atrás, vindo a milhares na direção dele, vê todos vocês aí, ele: vocês mataram o azul, eu vou matar todos vocês agora. É nada. Preparem-se. Você vai dar 5 segundos pra nós? Não. ele faz assim, abre as duas mãos, tá? E aí vocês percebem, ele começa a puxar energia da runa da energia. Ele vem pra cá pra ficar na reta de vocês. Começa a sugar a energia da runa. Suga a energia da runa. E aí, eu vou chupinhar a runa, isso é foda. E aí ele começa a concentrar a energia nas duas mãos, tá? E aí, numa mão forma uma labareda, na outra mão forma gelo. Ele começa a segurar ali, concentrar, vai crescendo, girando, como se fosse um Rasengan, né? Vai crescendo. Ele: ah, vocês vão morrer agora! Puf, na hora que ele bate as duas mãos assim, junta aquelas duas esferas, só uma esfera de energia, né, luminescente, e ele puxa assim, estica como se fosse um arco. E aí ele grita: Medoroa! E solta. Vai um facho de luz na direção de vocês. Um difuso nela. Save intro de destreza, dificuldade 48. Ó, 8 de dano de fogo nela e 5 de dano de fogo na torre por causa da hora infernal. Ah, tá. O próximo turno aumenta a mão da. Se eu tirar 5 na passa, torre? É. Tira 20 passa, né? Não, eu tiro uma cartinha. Quem sabe a cartinha me ajuda? É. Morin, a torre é imune a esse dano. Ó. Não. Tem o fogo primordial? Não. É primordial? É a infernal. Primordial que não. Eu tô no primordial não. 5? É. Eu quero jogar na caixinha. E a aura sua que tá em 10d6 agora? E quando entra na aura, toma dano, né? Eles entraram. Sim. Então joga 10d6 aí. Então, dá. Gostou da minha chupinhada? É, eu tô só vendo essa chupinhação aí, eu passei. Você passou a Siena? Eu passei. Que beleza. 15, mas 16, o que vai acontecer? Vamos lá. Ele disparou um raio de energia. Então foi. Não, sim, mas eu quero saber assim. Não, não, tô certo. 10, 11, 14. Se passar de mim, vai acertar os outros ou já vai acertar os outros? Dois. Automático, é um raio. Tipo um relâmpago. A gente tem que ter uma reação. 34. Hã? Tem reação. 34 de dano nos dois, já. Reação? Se tiver alguma. Se isso for gatilho pra alguma reação de vocês, sim. A gente teria como usar a runa da luz? Não. Não tem como usar nenhuma das runas. Não, não, porque isso aí seria ação, não reação. Ah, eu quero então ficar ali na frente. É. Eu vou falhar voluntariamente no meu teste. E não vai passar de mim. You shall not pass. Eu amo essa frase. Eu passei um teste de... Tem certeza disso? Vai doer? Tenho. Isso vai doer muito, velho. Muito. Na hora que ele dispara... Medoroa! Aquele raio assim que ilumina tudo ali. Morri. Né? Aí você só vem a ser ele dando uma de pícolo. É, tipo, eu vejo que, tipo, que a Lisbeth geralmente, tipo, ela tá prioridade no último combate. A Toff, então, nem se fala. Uhum. Eu já falo, tipo, não! E, tipo, só pulo. Precisa de mais dados? Quer rolar no rolador, amor? 750 aí. Mil dados aí? Eu preciso ver uma maldição agora. Eu sei. Maldição, gente. Por causa do meu poder. Já execução sumária. Dou um dano e escolho uma maldição. Nossa senhora. A maldição fica, tipo, fica lá, mas fica inativa. Até eu ativar. Quer ajudar pra pegar dado aí, amor? Eu tenho que entender. Não, consegui. Certeza? Tem. Aqui, ó. Aí. Eu tenho mais, se você quiser. Que dá pra pegar. Desce aí. Tomara que eu comece comigo. Eu não tinha que estar falando. 4. Eu tô com os meus bombos aqui. Você quer? 8. Cadê os meus bombos? Vamos com esses aqui. Certeza? Demônio, caixinha, eu atingi um demônio com um ataque, você pode. Nem vai caber na caixinha, vai ficar dando em cima do outro. Dá licença, vamos mexer vocês aqui. Caraca, velho. É o que? Uns 40 D16? Quero ver. Tá vendo? Não vai dar pra jogar aí dentro, amor. Vamos lá. Mas tá jogando um dado digital mesmo. Vou jogar aqui fora, vai. É, joga fora. Jogar. Deixa eu ver se eu peguei certo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. É, 40 dados. 40 D6. Nossa, não tá mal, né? Tá morto, hein, Guilherme? Ok. Vamos lá. 10. Mais 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 130. 140, desculpa. 140, foi pouquinho até. 140, 150. 150. Isso aí, 150. Redondinho. Acho que. Isso aí é dano no bicho? Em mim. Mas você, bicho. Você tem bastante vida, hein? No outro bicho. Pera aí, puxei. Energia da runa, né? É, então é o dobro, né? Quer dar uma então 40 vezes 6. 240 pontos de dano. Nossa! Maximizado, né? Dava nossa! Maximizado, né, João? Maximizado. Bom noob, velho. 640? Ativar. O efeito é imperceptível. Não, até você gastar uma ação para ativar as consequências. 240 pontos de dano, senhor. Tá lá. Ok. Radiante. Ok. Ação, ok. Tá de boa com isso? Tô. Não, a única coisa, tipo assim, a hora que eu atinjo, eu caio assim. Mas a hora que você olha assim, tipo, eu sou Ciel, eu não sou mais elemental. Ah! Aí uma vez que eu fizer isso, eu sinto a energia vindo, eu penso. Morri. Teste de constituição no CD da magia. Aquele faixa de energia, se ele detendo tudo, né? Quando se dissipa. Né? Se ele tá caído no chão, se levantando ali e não é mais um elemental de magia. Nós. Põe nós de volta. Não, foi mal. Desintegrou. Morreram. Morreram. Me bota de novo, mulher. Ele olha pra você, ser desgraçada. Quantas vidas você tem? Mais do que você imagina. Vou acabar com todas. Começa a puxar energia de novo. Agora sou eu já? É. Pode colocar lá atrás dele, por favor, senhor. Claro. Você vai nivelar. Aqui? Nivelei. Vai acabar em bosta nenhuma, bola de carne. Começa a socar ele de novo já. Só que dessa vez, meu último. Eu não sei se eu posso usar em todos os ataques isso, tá? Eu vou falar pra você o que eu vou usar. Legal, e aí você, né, me fala se eu posso usar ou não em todos os ataques. Mão vibrante. Mão vibrante, o que, que é? Eu coloco uma ação nele. Eu coloco uma ação. Vai terceirizando? Eu coloco uma ação nele. É foda, quando já eu encerro essa ação, ele faz um teste de resistido de constituição. Se ele falhar, ele chega a zero PV. Tá? Se ele passar, ele toma dano necrótico. Certo? Certo. Em cada ataque, o que ele fala? Ao acertar uma criatura com um ataque desarmado. Se eu for usar isso numa rajada de golpes, conta como cada ataque? Como é que é? Peraí. É que você pode, por exemplo, juntar duas habilidades assim? Então, nesse caso... Mão vibrante do monge normal? É, caminho da mão aberta. É o meu caminho. Caminho da mão aberta. Cara, é mão aberta, velho. É. Justo. É, pagando pra nós aí. 17º nível de monge. O caminho da mão aberta. Ele fala que ao acertar uma criatura com um ataque desarmado. Um ataque desarmado. Então, isso conta. Você pode gastar 3 pontos de ki pra iniciar as vibrações. Então, tipo assim, mas conta como uma rajada de golpe, por exemplo? É que, por exemplo, ele vai dar 7 ataques. Ele pode fazer isso nos 7 ataques? É. Gastando 21 pontos de ki? Porque eu consigo fazer isso no ataque atordoante. Isso, ok. Cada ataque atordou o cara. Que é cada pancada num ponto vital. Essa é a minha dúvida. Ó, as vibrações são inofensivas, até você gastar a sua ação. Sim. Pra finalizar. Não, até aí tudo bem. Eu quero saber se eu posso usar com uma rajada. Pode, mas você não vai ativar todas com uma ação só. Não. Você vai ativar todas que você colocar com uma tudo ação bem, pra cada. Mas eu vou dar uma rajada. Ele vai achar, tipo, cara, ele acertou com tudo isso de golpe. Ah, ele quer saber se ele pode ir com a rajada, entendeu? Pode ir com a rajada, porque é com ataque, não é com ação. Fechou. Você pode cada ataque fazer isso. Depois você gasta uma ação pra ativar cada um das vibrações. Nesse caso aqui são habilidades do monge. Elas não contam como ação. Se eu quiser colocar, por exemplo, 15 habilidades num golpe só, consigo. Sim. Então eu consigo atordoar e fazer isso. Então perfeito. Obrigado. Vamos lá. Primeiro ataque. É 48, acertei. Eu quero. Opa, 20 natural. Não. Ó, Gia, 20. Um dos seus aliados rola novamente um teste que tem resultado em uma falha. Alternativamente, você pode usar essa carta para ligar mais 2 em seu próximo teste ou ataque. Certo. Então foram 2 ataques. Um, acertei um, foi um crítico. Eu vou pegar o. Ah, você tem qual? 16. 46. Fica um básico. 8. 11. Quanto que é a CA dele? 36? 36, acertei. Então. E. Ah, não foi. Bom, beleza. Tem uma. Denis tá roubando sua carta. Então, ó, Gé. Foram 7 ataques. Acertei os 7. Um deles foi crítico, tá? Você joga pra mim, tá? Jogo sim. Por favor. Então são. 7, 8, 9, 10, 11, D12. 11 não, perdão, 12. 12, D12. Pode falar que eu tô vendo. Não, o outro é mais 120. Ok. 71. 70 e? Um. Então deu 191 GE de dano. Que tipo de dano que é? É. Dano mágico de pancada. Contusão, acho que é, né? É. Contusão. Deu de pancada. Contusão. 191. Aí. Vou conterar. 191. Aí você. É. Dois testes. De. Pra ver se não fica atordoado, mas eu creio que não. Porque o azul não ficava. E esse de constituição. Eu quero fazer aquele mesmo esquema de aumentar a dificuldade. Gastar ponto de ki pra poder aumentar o número de dificuldade. Ai, ai, ai. Tá, pode fazer. Qual que é esse daí então pra eu passar? 45, constituição. Seio de constituição. Uhum. Isso não é magia, né? Não. Não. Tem que jogar um pra cada ataque, né? São quantos ataques? Nesse caso, são seis só. Porque seis. O último ataque vai ser da mão vibrante. Okay. Entendeu? 2, 18. Essa falha com. Quinô. 10, 12. Não tinha quinado, não, hein? Quinô, sim. Ok. Não vai passar, eu acho. Falhou. Falhou? Em todos. Agora um. Ele é mago, filho. Onde se viu mago de constituição alta? É. Sabe se ele é só mago. Inocentemente, sem perceber, você sacou. Atingiu o ponto fraco dele. Não, mano, eu joguei mago a vida toda. Hã? Eu joguei de mago a vida toda. mas aqui boa. No caso ele tá bufado, né? Então eu não sei qual que é o rolê dele. E agora o último teste. Ele tem só 20 de constituição. Agora o último teste. Só 20, é mais. O último teste vai ser na minha próxima ação. Porque, tipo assim, ele tá com a mão vibrante ativa. Certo, e continua vivo. Continua vivo. E tá vivo, atordoado. Okay. Okay. Não, atordoado não tá porque ele não fica. Exato, beleza. Mas eu poderia ter tirado uma falha crítica ali e pego uma outra condição ali. E burlado o atordoamento. Show. Então é isso. Ok. Você vai na direção dele. Começa a cuspir ficha de sangue já. Muito, muito, muito, muito ferido. Bom, se ele é o Lisbeth, vocês querem destrocar ou manter a. Eu gasto uma ação pra encerrar uma ação? Pode destrocar, não tem problema. Pode destrocar. Porque não. Esse efeito só se conclui quando eu encerro uma ação. Você gasta uma ação. Pra ativar igual o meu poder lá. Pode crer, ah, tá. O negócio fica nele. Aí você pensa em domingão à tarde, Steam Faustão. Vou matar ele, gastei minha ação. Ah, eu faço. Tá, então é isso mesmo, na próxima ação. Ok. E aí? Então se eu não consigo matar, você gasta a ação. Pum, Faustão, morreu! Morre, vagabundo! Aí ele morre. É, se ele falhar. Quem que é o próximo? Sou eu. Se ele. Oi. Passa o carreto. Beleza. Eu ia falar, viria um tarrasque. Tô brincando. Carreto furacão. Carreto furacão. Puta que pariu. Tarrasque furacão. Passa o tarrasque. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer chama sagrada nele. Chama neném. De nono nível. E vou gastar 3 pontos de feitiçaria pra ele fazer o teste com desvantagem. Tá, eu vou jogar um Counter-Spell em você. Tá bom. É, agora eu não posso fazer nada, não tenho nível. Eu contero. Você vai conterar também? Sim, pô. Eu contero. É sutil? Sim, não, nem preciso. Não tem mais ninguém, ele não tem mais uma reação. Só se você gastar. Gastei, faz sutil, gastei, vai. Tem eu ali ainda, tem minha reação. Vou gastar, porque quanto mais ponto herói que você gastar aí, mais ponto herói que você tem pra usar contra mim. Ligeiro. O Carpe tá, pelo amor de Deus, gasta o ponto heróico. Vai gastar o seu? Você tá querendo pegar de volta? Eu vou. Tá, ok. É lógico. Você faz a magia e tenta cancelar, você cancela de volta e aí dispara. Aquele raio de chama sagrada. Eu não preciso gastar meu ponto heróico toda a minha vez. Eu não preciso catar uma reação extra. Tá bom. Caralho, toda a minha ação. Caralho, jogo meu. Precisa sim. Não preciso não. Precisa sim, ó, porque você fez. Aí ele fez counter spell. Aí você fez counter spell. Aí eu gastei o ponto heróico e fiz counter, counter spell. Eu tenho que gastar um ponto heróico pra fazer counter, counter, counter spell. Ok, então tudo bem. Eu não tenho que gastar pra ter reação, né? Não, você tem a sua reação. Então eu tenho esse ponto, eu vou gastar minha reação. Eu não gastei meu slot dando nível. Eu dou um counter nele. Pau no rabo. Pronto. Mudão. Faz um save throw. Save de vantagem. Eu tô lá debaixo, velho. Eu consigo ver, Jeff, ou não? Força, que eu vou puxar o negócio da runa, tá? Pra mim é translúcido o vidro ou não? É transparente o vidro pra mim ou não? Acho que não. Só pra nós só, né? Nós que tá vendo. Só pra eles, pra você eles, não. Pra é tipo vidro fumê, né? Tá vendo... É, tipo vidro fumê. Ele é o humilhante que tá sendo interrogado. É vidro espelhado. Tá, Siri, então vamos lá. Destreza? É. Se ferrou, tem mais 20. Tô me vendo, então. Tudo bem. Em qualquer uma das formas. Tá bom. É seu pai. Depende de como. Vantagem, viu, fofinho? Desvantagem? Ela usou ponto de feitiçaria. Oh, shitless. Ela não. Então pronto. Ok, Wina. Dragão. 37. 35? É. Tô pensando se eu aumento. Que, nossa, que susto! Funciona? Eu acho que não. Não? Se gastar um ponto heróico, eu deixo funcionar. Tá, se fazer um ponto heróico, um ponto heróico, eu aumento em 5, né? Caralho. Fica essa mais... cara. Ah, vai que cola, dá, né? Dá mais 2. Mas aí 37 ele ainda passa. 37 bônus é dele. Vantagem é dele. Mas eu posso adicionar mais 5. É mais 5 que dá o ponto heróico, não é? Na jogada, sim. Sim. Na jogada não, no. No bônus. Eu vou pôr mais 5 usar a carta. Ponto heróico mais 5? Não é rolar um D6? Ah não, aumentar a CD, aumentar, né? Aumentar a CD. Uhum. Mais 5 ou um D6? Sei. É um D6, pô. D6, é onde eu lembro, né? Eu não sei, eu sei que... acho que é um D6. Mas agora que você falou é mais 5, eu fiquei na dúvida. Eu achei que era mais 5. Sinceramente, eu fiquei muito na dúvida agora. Mas, gente, vocês têm isso aí também na ficha de vocês. Eu não tenho mais, amor. I'm sorry. Puta que pariu. Ai. Acho que mais 5 é na CA. Porque CA você não rola dada, né? Tenho quase certeza também. Eu não faço a mínima ideia, por isso que eu achei que era mais 5. Posso passar? Eu não tenho o bagulhinho aqui comigo. Será que eu tenho no Trello? Tomara que eu tenha no Trello. Alguém abre o Roll 20 aí. Aí que. Abre o Roll 20? Não, não precisa, eu abro o Trello aqui, é mais fácil. Deixa eu ver se eu tenho no Trello isso. Não precisa? Rapidinho, rapidinho. Ei! Regras. Regras e poderes. True name. Progressão de magia zero. House rules. Puta, esse Trello é uma mão na roda. Cooling long rest, cooling short rest. Aumenta as habilidades, features, personalização máxima, flanquear terreno, lalala, pontos heróicos podem ser usados para fazer uma rolagem com vantagem, adicionar um D6 a uma rolagem, refazer a rolagem e ficar com o melhor das duas. Feito heróico, ataque extra, defesa, adiciona um D6 a CA, ignora os efeitos de fadiga e exaustão por uma rodada, resista ao medo, dobrar deslocamento, ganhar uma reaction. Recuperação salvadora, transforma a falha crítica, edite a cena. Caramba, não tem. Não tem. Não tem. Mas ó, um D6 a uma rolagem e um D6 a CA. Eu fiz muitas vezes de adicionar um D6 à dificuldade. Vamos fazer um D6, padrãozão. Deu quanto? Tirou um? Que bosta, quer rolar esse um? Eu não tenho como. Ponto heróico. Eu Não, mas aí você, ó, filha, aí agora você ganha mais dois. Você passa por um. Aí você passa por um. Verdade. Olha aí. Toma! Ué, caralho! Viu? Olha o 20 fazendo a diferença, olha o 1 fazendo a diferença aí, ó. Do empate, tá vendo? Um passei bom. Então? Não, falhou. Falei? É, por um que eu passo por um. Não, não, você não, falha, você por falha por um. Cara. Ah, falhei. Ela então. Passa por um. Ela passa por um. Ok, um. Então tá, então beleza. Então meteu a chama sagrada nele. Isso. Chama e ele morreu. E ele. Não. Oh. Vai tomar 140 de dano. O quê? E se eu passasse? Zero. É o K-Trip! Yeah, já usou ponto heróico, não é pode não usar ponto heróico. Da runa, viu? É. Né? Total. Runa tá sendo maximizando. Eu acho que eu vou adicionar um D6 no meu teste aqui. É só você gastar o ponto passa. É um tá por um só mesmo. Vocês têm mais coisa pra fazer, né? Tem. Eu acho que tem. Tem? Sempre tem, né? Sempre tem. É seu, cara. Não é isso que eu tô vendo. Você é bom, você é dois? Vai não vou gastar, não. Pode gastar, não. Vou guardar pro Murray. Sabia. Não, caralho, eu vou gastar essa porra assim, vocês que se viram. Vocês que lutem. Ok. Tô adicionando um D6 à minha rolagem, então. Passou já. É um por um só. Não, se vocês quiserem gastar aí, adicionar também. Ah, sim. Fazer qualquer coisa aí. Quem tem um ponto herói tá 6. Ave Maria. 6. É, mesmo assim, Passou por 3. Ué, você pode adicionar um DC e tirar 4. Você tira 4, 3. Cadê suas habilidades aí ruim. Que você adiciona dado? Eu sou ruim, não adiciono na minha. Eu vou gastar, vou tirar na minha, no resistência. Cadê ponto heróico aí pra rerolar as coisas? Pra gastar luck. Só tem quem tem ponto heróico aqui, é só. Mas Denise é só pra ataque eu posso fazer você rerolar, não é? É, você pode usar. Você um pode ponto rerolar. Heróico, não. Você pode rerolar, tipo, no caso, e escolher o dano pra ele. O dado pra ele de jogo. Igual o bagulho que ele fez de destreza lá. Você Sim. podia ter feito o luck pra ele escolher o dado pra ele. É que eu, pelo que eu pensei, luck é só ataque que eu posso fazer isso. Luck então, é ataque, mas vai gastar ponto heróico. É, exato. Gasta ponto heróico pra ele. Sim. Vai querer gastar luck ou eu vou rerolar o dado? Eu não tenho. Eu tenho um ponto heróico. Você pode passar ajudar. O ponto heróico, você pode dar o ponto heróico pra ela. Uhum. E eu posso fazer alguma coisa, sei lá, te gritar e. Inspirar ela e fazer ela alguma coisa pra ela. O que eu poderia falar pra ela? Fazer tipo uma inspiração bárdica ao invés de eu rerolar meu teste? Você acho sabe. Que é uma boa, meu dado deu 17, meu dado foi bom pra caramba. É. A chance de sair um dado menor é grande. Vou até rolar com o mesmo dado, ó. Inspiração bárdica é quanto? É... Dá mais 5, né? Ou mais 4? Não sei. É um D6. Né? Inspiração bárdica é um D6, se não me engano. Ah, vai ficar elas por elas. Não, mas o nível que vocês estão. É porque era um D4, né? Como vamos considerar. Acho que o Bredão tá dando um D8 de inspiração bárdica, né? Um D10, vai. Mas mesmo assim, você jogar, você tem a probabilidade entre o D20. Mesmo que eu pedir 20 de bônus. Eu acho que rerolar um D20 é melhor do que jogar um D8. Sim. E aí? Melhor, né? Eu acho melhor. Então tá. Vai fazer ele rerolar o teste? É. Que é o Luck e o... Então ele tá lá resistindo na magia. A Lisbeth, vai, Cera, você consegue! A Cera concentra com mais energia na magia. Ele vai perdendo a concentração. Três. Boa, caralho. Caralho, você tá me tá secando, cara. Ele perde a concentração. Vem aquela onda de energia na direção dele. Oblitera ele. Sério? Você já achou que ele tinha mais de 140 de vida? Eu achei. Ele estava só com 10 vezes menos PV. O que que aconteceria? Tinha 14? Tava com 14. Caralho, depois que eu tô tirando ele bateu nele, filho. Kill character. O que aconteceria se ele ainda tivesse vivo? Ele ia fazer ação lendária. E se chegasse no turno de vocês, ele ia mandar outro Medoroa mais forte. Eita. Olha, aí eu não ia deixar. Ok. Acho que foi Beleza. No tempo certo. Agora vida eu posso tá tentar resistir um outro até vocês chegarem. Se ele dispara aquela... Chama sagrada é raio, né? É. Não. Surge um halo no céu e... É. Cai como se fosse um chuveiro em cima dele. É como um chuveiro do chão. Explode. Né? Dá aquela explosão. Quando vocês olham lá no chão, tá só um bispo. Todo derretido, torto, deformado ali caindo no chão. Nossos deuses são mais fortes. Ok, vocês se livraram do combate aí. Agora eu quero abrir aquela porta. O quê? Qual porta? Aquela. Essa quero... aqui? Não, essa aqui, essa aqui. Essa aí eu já sei o que tem dentro. Eu quero saber o que tem nessa. Ah. Eu abaixo. Filha da puta! Taco nela. Em mim? É? Que foi? Espera a gente se recuperar. Eu tô fudido aqui, mal paga, fia. Boa. Calma. Boa, tá inspiração, bom. Inspiração. Tá bom. Fala pra você ele fazer curimaça. Porra, cacete. Eu espero. Aí eu sento assim na porta. E tô assim, ó, na porta, ouvindo. De tá com um copo assim. É. Ela tá assim, ó. Abro ou não abro? Eu tô assim, só esperando. Abro ou não abro? Abro ou não abro? Abri. Pesou a mão. Ai, caralho. Pesou, a mão pesou, eu não aguentei. Eu vejo se o pessoal tá bem, se tá precisando de, se tá precisando de cura, você, com certeza, eu com certeza. Você tá de boa? Tô de boa, relaxa. Ó, só que o Pissoca e o Ariel provavelmente estão também. Estão tranquilos. Qualquer magia de cura que vocês fizerem agora vai ser válido pra eles também. Então, porque o Geek tem a ciranda lá, né? Que cura todo mundo, né? O Geek tem a cura em massa. É o Griel. É o Griel que tem? É o Griel. Eu peço pra ele então fazer isso aí, por favor. Bom. Faz isso, como vocês estão ainda com a influência da fazer energia, por massa, mano. Cura os PVs total de vocês. Uhum. Vocês não perderam slot, vocês não perderam ponto feitiçaria, não perderam ki, e os PVs de vocês estão full. Vou falar pra você que eu quero essa runa pra mim. Runa boa do caralho. Vou falar pra você que não vai ter, eu já pus no mundo e não deram já pra isso. Olha, tem que fazer um bagulho muito punk pra tirar, dá pra gente gravar ela na gente. Mas é o que eu queria. Quer tentar antes da gente abrir a porta? Você acha que eu não vou tentar dar um bagulho daqui de baixo pra acertar ela? Eu tô vendo o ovo! Eu tô vendo, né? Só qual que é a distância? A mão, eu tenho que calcular a distância. Distância? 30 metros. Nada. Você vai cravar no pé. A gente não pode jogar um teste de inteligência pra ver se tem alguma forma da gente puxar isso aí? Não, joga o runo da compreensão aí, Lívia. Você lembra que o Jean falou que ela tá cravada na existência. É, no mundo, é. No plano, no, né? No plano, isso. Mas isso aqui é uma marquinha só. Não, marquinha é só você exagerando o poder dela e ela marca você. Basicamente. Vamos lá, vamos testar, lá. Né? Vamos sugar até o seu limite, porém você dela. Pode ir. Você joga o teste, tu pega mais 5 aí que eu te ajudo. Pois é. Ou eu rolo. Levantar. Tá todo mundo bem, né? O Gabriel curou a gente. Uhum. O que é aquilo? Exato, o que é aquilo? É o... Aí você vê o Murray assim, ó, caindo. É o pai do Murray correndo. Parece criança de... Ganha uma inspiração, amor. Mas isso aí é o pai do Murray, isso aí? Não. Ah? Sei lá, tá demais. É assim, ó. Pronto. Ele vem assim, ó. Tutu. Ai, confundi. Correndo na direção do Murray, mas ele não vai chegar, obviamente. Murray, você. Tá. Enquanto vocês se preparam pro teste aí. Tô caído. Eu vou gastar metade do meu movimento pra levantar. Uhum. Certo? Aí eu vou virar de frente pra Gabi. A rainha. Ela é de longe. Vou me movimentar às costas dela. Ok. É que ela fala que eu sou um covarde. Parece mesmo. Ué, ela também é, né? Porque. É que eu viro pra ela assim, né? É, cara, como é que era a frase? Você diz realmente que eu sou um covarde, mas quem me ataca pelas costas é você. Você é um covarde e sou um esperto. Então eu vou ser um esperto também. Mordeu! Mordeu a cabeça dela. Da hora. Encaixou certinho. Deixa aí, mano, tá da hora. Vou pegar, vou atacar ela, Jeff. Chegou no... Duas coisas. Primeiro, na hora que você levanta, olha pra ela e ela dá aquela risada pra você, Você vai jogar um save and throw. Puta, jogou. De. Ah, mano. Sabedoria. Sabedoria. Nossa, ainda bem que tem vantagem. CD 47. Bônus. Porra, mano. 47. Caramba, eu tenho 14 de sabedoria. Bom. Quanto que o Lucas tem? 10. Nossa. O que de sabedoria? Tenho 26. 26? É, tem mais 8 de bônus. Mano, se tiro, mesmo que você tirar 20, eu não faço, mano. Porque eu vou pra 30. Mas se você tirar 20, pega uma carta. 38, mano. Ela te ajuda, pega uma, né, carta, mas eu te ajude. Tipo assim, passa automaticamente, não apalha, sei lá. É isso que é o foda, mano. Ai, Champs, confia no poder da cartas. Confia nos dados, confia nos dados. Joga aqui que vai dar bom. Aí, garoto. Ah, ainda bem que com vantagem. Quino outro. É. Cara, nem a ver. Não, 16. É só no solo 20. Com... Solo 20 contando com a sorte da carta ainda. 16 com 18 dá... 34. Tá. Você é imune à paralisia? Acho que não, né? Não. Imune a atordoamento? Peraí, deixa eu ver se... Deixa eu ver se a fúria me dá alguma imunidade aí. Não. Não é imune a nada disso. Não. Ok. Primeira falha. Anota aí. Como é que aquele poder do Pokémon da... Charm? Não, não. Tem um poder de Pokémon que ele solta umas florzinhas assim, que solta um cheirinho. Do Vileplume. É, Stone Spores. Não, Sweet Sense. Como é que é? Síntese? Não. Tem Stone Spores, Síntese, tem Pollen e Power. Bota aí então, Aroma das Trevas. Tem Aromaterapia também. Aromaterapia, seu cu. Mas aí é cura. Mas aí é cura. É, não, cura. Não, não. Então eu vou ser curado, beleza? Não, bota aí, Aroma das Trevas. Olha, eu tô até vendo como que vai ser esse poder. Nossa, parece se fuder mesmo. Não, eu tô imaginando tá com a guarda de vontade, lá, de sabedoria, CD 47. E você já tem uma falha. Nas três falhas você vai ficar. Terceira falha você vai ficar completamente paralisado. O cara usa no. Pra matar o Aldebaran. Cheiro de esgoto. É isso! Eu não lembro que me remete ao do Papião. Me lembro do Afrodite. Papião, não, não é do Papião, é do. Não é do Papião? É do outro lá. Que luta contra o Albafka no Lost Canvas. Certo, certo. Que é um verme, mano. Que ele usa tudo. Fragrância alguma coisa, né? É, fragrância da morte, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ela tá usando isso em você. Você tem aura? Ela tem isso. Tá? Ah. Na hora que você levanta e você desafia ela, que você vai correr assim, você sente aquele aroma, aquele perfume que vai inebriando você, deixando você zonzo, atordoado. Você vai cambaleando, quase que desmaiando assim em cima dela. Literalmente. E o bichinho é um lupino agora, né? É, fica pior ainda o cheiro. É. Murren, tudo agora você tem desvantagem. Nossa, que cheiro de morte! Na primeira falha. Hã? Na segunda falha, além da desvantagem, você vai ter menos 10 em tudo que você fizer. Ave Maria. Nossa. Na terceira falha, você vai ficar completamente imobilizado por ela. Não recomendamos. Não recomendamos. Aqueles caras entre menos 10 ficam parados. O que você acha? Quer usar um ponto heróico nesse momento? Isso daí pode foder grande. Tá, o Jeff, isso foi no turno dela, não, né? Não. Ela tá fazendo a reação dela. Não, ela não tá fazendo nada. Não dá, você tá como se você estivesse entrando uma hora. Primeira vez no turno. Se você começa o turno, ou primeira vez no turno que você entra, você sofre esse efeito. Como se fosse uma hora. Não, beleza, só eu entrei e ficar entrando e saindo. Fica entrando e saindo. Paralisado não. Fica entrando e saindo. Entrando e saindo pra você tomar várias vezes. Pelo menos vai ser o efeito, tipo, como se eu estivesse tomando primeira vez o efeito. Uma vez por turno, se você estiver perto dela, você vai. Tomar esse efeito. Até a hora que você tinha paralisado, filho. Paralisado, eu não, mas tipo assim, eu saio, zerou. Eu entrei, Aí ficou paralisado, e aí? Mas ela vai se mover. Mas o seu teste não vai parar de contar. É, não vai parar. Não vai parar. Já tá no seu corpo o veneno. Tipo, se for contar como um envenenamento, eu sou imune a veneno. Não é um veneno. É uma habilidade. Não é um veneno. E agora você vai jogar um ability check. É tipo uma audição de inteligência. Qual é a inteligência aí? Tenho 17. A dificuldade é 30. Nossa. Boa sorte. Tem um 20 aí, chance, vai. A dificuldade é 30 na primeira rodada. E depois ela vai mudando de 5 em 5. De 5 em 5. Na caixinha está saindo melhor. 30, 20, 10. Depois ela vai mudando de 10 em 10 pontos. Pra mais ou pra menos? Pra menos. Não, não. Se eu usar a runa da compreensão, eu ganho algum bônus? Quer rolar a runa da compreensão? Opa! Rola a runa da compreensão e o valor que você tirar no teste vira um modificador pra você usar no teste. A gente rola as runas com vantagem, né? Ou, não, a gente não rola a runa. A gente usa o negócio dela aqui. Não, rola a runa. Ou você escolhe usar um valor dentro do qual você controla e você escolhe o resultado do teste, por exemplo. Você tem quanto da runa? Né? Runa da compreensão eu tenho 18. Ah, então não vale 18. A pena, porque você tem 17, você tem que jogar no caso. Então você pode escolher 18, tirei. 18 vai dar um mais 4 de modificador pra você no teste de inteligência. Vai ter mais um. Aí então se você falar, não, então eu quero usar além dos 18, aí você vai rolar. Eu vou jogar, porque vai que sai um 20, né? Que aí vai ser o D20 mais o 18. O burro que você joga com se vontade. Se você usar o 18, é como se você estivesse escolhendo 0 no D20, entendeu? Você joga com vontade de teste depois. Como aqui não tem escolha de 0, seria escolha de 1. Então você teria um 19 automático. Porra, mano. 18 com 5, 23. Quer rerolar? Não, 23, mano. Se você tomar exaustão sem... Ah, se eu tirar um 7 no dado, eu já passo. Então eu vou manter. Mas aí, no caso, tem que pegar um... Você tá ganhando um modificador de você, não é? É, 23, tá 23, tá virando um modificador pro seu teste de inteligência. Mais deu 6. Quanto? Não rolou, né? Não rolou, hein? Não rolou o teste de inteligência. Deu mais 6, então você tem que ter mais 6 no teste. Mais 6, somado com os meus mais 8. Não, porque você tá usando a runa da compreensão. Não, somado com mais 8. Somado com mais 8. Então, o valor da compreensão, o valor dele, a gente transforma no modificador para ser o bônus. Então você tem mais 14 total. Então. Como é que transforma no modificador? A gente faz a mesma conta que faria para calcular o modificador? Para calcular não o tem bônus. Mais 3 de inteligência? Eu tenho... É um teste de int? É um teste de int? Sim. Sim. Então quanto que ele tem de bônus da runa da compreensão? 7. Então ele tem 10, mais 10, é o dado mais 10. Entendi. Dado mais 10. Entendi. Mais 3 de modificador de inteligência. Na runa da compreensão, você tirou 23. Sim. Então, né? Vai dar mais... 23 menos 11 dá 12. Divide por 2, tem mais 6. 6, eu falei 7, é. Então você tem 9. Então tem mais 9 aí. Tem bônus de mais 9. Proficiência não soma, né? Não. É um teste, é um build check puro. Esse cara acusa, eu somo, foda-se. Se você quiser gastar um ponto heróico pra rerolar o teste da runa, você tirou 5 no dado. Ou adicionar um D6 só pra garantir um score melhor. Deixa eu ver suas perícias aqui pra ver se dá pra somar alguma coisa. Só 5. Se proficiência se encaixa alguma coisa. Não, não vai encaixar porque não é nada de treino. Não tem nada de treino. Ah, tá. Pode jogar com vantagem esse teste. Porque é o aroma da fragrância da morte, né? É baseado em faro e você é bom de faro. Você vai poder jogar com vontade o teste de resistência. Aliás, o da runa você também pode jogar com vontade. Por tá, então 5, vamos jogar um mais um dado só pra... Ele é o quê? Ele é um demônio? É. Mas então 14. Ok, 14. Com 18, então deu 32. 32 menos 10 dá 22. Dividido por 2, mais 11. Mais 11 de coisa. Mais 11 com mais 3. Você tá com mais 12 no teste de inteligência. Mais 12. Mais 12, não. D20 mais 12. Então a gente é um 18 aí. 18 mais. Olha lá, Champs. 20. Vai. 20. Porra, mano. 20 mais 10 mais 12. 32. Melhor que eu, tipo, ponto heróico, mano. É? 22. Ó, até compensa, dois. Porque você já falhou e o dado tá exatamente na metade. É. Ah, vou usar, vai. Vai, Champs. Mais 12, mais 12. Vai, 20. Ah, certo, opa, a Demogorgon vai te pegar. 20. 18. 18 com mais 12. 30. Aí, ó. Boa, garoto. Aí. Olha lá, Fião. Passei. Ela é o que você falou? Um diabo? Um demônio? Demônio. Demônio. É o tinhoso. É o tinhoso. Eu tenho vontade de tudo que eles falam. Tinhosa. Tá, vamos lá. Morin, você vai cambaleando aquele aroma, aquela fragrância demoníaca que você vai cambaleando, cai atrás dela, ergue o machado, aquele cheiro te atordoante e você... Ai, que cheiro gostoso. Caralho, eu conheço esse cheiro. Até passa a sua fúria na hora. Vixi! Você conhece esse cheiro. Empresta pra nós pra quando ele estiver descontrolado. Você conhece esse cheiro muito bem. Cheiro de fêmea. De... pra você, por tudo que vocês viveram, parece que foi muito tempo atrás. Caralho. Embora a contagem dos dias, meses, anos não tenha sido tão longa. Tá? Passou-se pouco mais de um ano que vocês ficaram presos no salão do templo do Dendê lá treinando. Então passou-se pouco mais de um ano que você não sente mais esse cheiro. Quase 2 anos, né? Que você não sente mais esse cheiro. Mas ele é inconfundível pra você. Te faz arrepiar os pelos inteiros de todo o seu corpo. Seu rabo fica empinadinho assim, todo arrepiado. Você conhece muito bem esse cheiro. Ah, não vai falar. Uma lágrima solitária começa a escorrer pelo seu rosto. É o cheiro de Marta. É. É o cheiro de Marta Nunes. Não, era a mãe dela que era Amanda Nunes. É, a mãe dela é Amanda. Marta não é uma mulher, mano. Marta é sacerdote, mano. Pode crer, de Valcária. Não, cidade de Valcária. Cidade de Valcária. É a mãe dos filhos dele. Templo de Helena. Ave Maria. Saudade da mãe dos filhos. Espero que o Patatinho Patatá que me matou não seja seus filhos, viu, mano? Ia ser engraçado. Não dá ideia, velho. De Patatá que a gente matou. Murin, e nisso a torre tá indo na sua direção. Batendo os punhos pra gente atacar de novo. Ainda, você olha pra torre? Olha, você tá ali meio desesperado, caralho. Esse cheiro. Não, lembra o cheiro da Marta. Não, você olha assim na direção da torre? Não. Quando você escuta os pisos, as pisadas? Não, eu ouço os passos. Tá, dá aquela olhada? Dá uma olhada meio dito canto de zóio. Ok, outro save entrou de sabedoria. Porra, mano, só porque eu tô olhando pro bagulho, velho. Só porque você tá olhando. E tipo, e eu não ataco! Ele tá no meu turno! Exato, tá no seu turno. Então seu turno você tá se fodendo. É melhor não ter turno. 19? Não, 10. Ih, faio. Também é CD47, se você quiser anotar, você pode até anotar aí. É a... O outro foi a fragrância demoníaca, né? Fragrância do esse chão. Aí é o olhar... Vamos dar um nome bonitinho pra esse olhar aí. Olhar desafiante, sei lá, qualquer coisa assim. O nome não importa. Não, eu saio eu enfrentar olha? Ele em vez de enfrentar ela, mano. Eu não sei porque você falou eu olho, cara. Quando eu peço. Ah, velho. Mas ela não olha. Olhar desafiador, mano. Olhar desafiador. Eu tenho que enfrentar ele. Eu tenho que deixar ela de canto e enfrentar você ela. Você olha. Eu ia fazer isso já. De relança ali pra torre, faz aquele contato visual e você fica paralisado quando você olha aquilo. Joga outro teste de inteligência. Caralho. Os bônus da runa de compreensão eles se aplicam. Quem ainda vê assim, que é o passo de você de tem e você tem mais 5 nesse teste ainda por caralho, cima. Caralho, só faltou. Pô, não fode nós, mano. Esse é o quadro de orçamento da hora, velho. Mais 5 não, mais 10. O cheiro tá te afetando enormemente ali. Mais 10, então queria dizer que é bem conhecido. Bem mais conhecido que o Xungão aí, ó. Tá, então peraí, eu tenho o bônus da runa, então eu tenho... Mais 12 da runa, mais 10, tem mais 22. Mais 22. Tem que tirar 8, né? Tá mamão pra você passar nesse teste. Passou, com 17. Passou fácil. Você olha, assim, pro olhar da torre, você trava, porque você reconhece aquele olhar. É, o pau de amendoim, certeza. É o pau de amendoim, é o dali, ó. É o Golemar. Fome. Você imediatamente reconhece, Murin, aquele olhar desafiador encarando você e desafiando você. Ele é bem desafiador, né? É como se você olhasse num espelho. É como se você visse você cerca de uma década atrás, ainda criança, olhando para um orc que olhou nos seus olhos e chamou você de fraco. É o orc lá da sua história lá? Que deu um... Seria passando o meu pai, né, mãe? Que fez não isso. Foi o da... que nós vimos na história lá que foi no... na sua aldeia lá e deu um palmo na galera, não foi assim? Esse orc seria... era o meu pai. Sim, exato. Muro meu pai. Aí trouxe seu pai de novo? Não. Você pode ter muitos pais. É como se o Murren se olhasse no espelho. É ele, né? É o reflexo dele mesmo. Exato. É como se o Murren se olhasse no espelho, como se ele se visse. É o mesmo olhar do Murren quando o pai dele encarou ele, chamou ele de fraco. E ele olhou pro pai com aquele olhar desafiador, jurando em seu íntimo que ia conquistar poder. Ia provar pro pai dele que ele não era o fraco que ele tava falando. É o mesmo olhar, mano. Você se vê nesse demônio aí. Os mind, Jedi Mind Trick do Neron estão surtindo efeito. Ô, Carlos, oferece um D6 pra ele. Vai que cola. De posse dessas informações, o que você faz? O Neron, ele tá brincando com você, mano. Você sabe. Ele põe uma demônia, uma súcubo peladinha, linda ali, cheia dos tentáculos pra deixar a coisa mais prazerosa ainda. Com o cheiro da Marta. Com o cheiro da Marta. E ele coloca um outro demônio pra encarar você. Da mesma forma que você encarou seu pai no passado. Pra você fazer você sentir na pele aquilo que seu pai sentiu. Pra brincar com a sua cabeça, brincar com a sua mente. Que meu pai sentiu. O que você faz? Mano, se vocês dão seu patati patatá ali, for seus filhos, eu tenho, só tenho que te dizer uma coisa, né? O cara era forte, hein? Eu nem pro cheiro, chefe. Ô, chefe, eu nem pro cheiro, velho. Faz mais fio aí, fi. Vocês aí. Vou usar. Ação bônus. Uhum. Mas eu não fiz nem sua ação normal. É, não fez ação ainda. Mas deixa ele começar pela ação bônus. É, tá certo, pode. Homem, porque é, vou fazer o quê? Ação bônus, vou deixar os súcubos e vou pra trás do negócio da torre ali e vou atacar ela. Vai atacar a torre? Vou atacar a torre. Ok. Vou atacar a torre. A torre mexeu mais com você do que o cheiro da Marta? Vai sair correndo? Não, vou dar um passo das sombras. Passo das sombras. Ah, é, por isso que foi a bonus action. É. E aqui pra trás da sombra, isso. Da torre. Fica posicionado meio na diagonal, viu? Não na. Apesar que tá colado. Ah, no... ok. Ligeirinho. Mas a gente pode dar o restante dos movimentos. Ligeirinho você, né? Vou dar os dois ataques. Ok, dê seus dois ataques e receba. Os dois são com vantagem? São. Não desgruda, velho. Não desgruda, mano. Todo mundo tá, então tá atrás. Ela vai tomar os dois D6. Interessante isso. De dano? Todo movimento que ele fez, ela não saiu de trás. Não, ela fica sempre atrás dele. Então toma mais 7 de dano. Onde a vaca e tem que fazer um teste de constituição, viu, Jeff? Chama-se a vaca, então. Teste de constituição? Sim, senhor. Pra quê? Pra não morrer. Não, cadê ela? Cadê a flor? Dá da runa. A runa não, da hora infernal. Ó, toda vez que o. Além do dano, os inimigos rolam uma salvaguarda de constituição toda vez que entrar ou começar o turno na sua aura. A CD do resultado é o teste da runa, começando em 24 e sobe a cada turno. Agora, o que isso causa? Ah, eu não sei porque só o bagulho é até aqui. Como você não sabe? Não sei se eles ficam exaustos. Eles ficam exaustos. O que aqui, ó? Você parou, você deu, botou esse parênteses aqui e não colocou nada, mas eu acho que eles entram em exaustão. Que foi pelo menos o que a gente combinou. Não, isso é você que está passando. A gente? Sim, mas a gente combinou isso também, porque é como se vocês estivessem lutando dentro de um vulcão. Sim. Porque se eu for meter um ataque lá neles, perdeu. Lá, acho que o Neron vai interferir. Tipo assim, não. Onde? Neles lá. Neles? Acho que não. Será que não? Eu acho, né? Porque a minha intenção era essa. Era tipo, quanto mais o pessoal fica perto de mim e eu tiver que salvar a Tiver, eles entram em exaustão também. Por mais que isso me afete por causa da runa. Mas é, como eu conversei com você, seria aquele esquema lá que eu falei na sessão passada. Tipo, da batalha do Yoga contra o cavaleiro do... Ok, é justo. Então você deu 24. Lá, que fica no... CD 24, né? Do vulcão. É, CD 24. Bom, a rua, as porra, acho que passa de boa. O cara deve ter. Não, vai passar de boa. Eu vou tirar um nessa porra. Não, passou. Qual? 24, a torre e ela? Pra ela e agora pra torre. Ui, alguém falhou aí, hein? Alguém falhou aí. É Constituição? É. Não, tá de boa. Ah, deve pra ter torre moleza. É, a torre deve ter um monte. Pra torre moleza. Tá, mas deve estar ali no limite. Tá, então eu vou usar a maldição. Certo? Então vá. Que é maldito. Maldição infernal. Então a CD da torre vai diminuindo. Como assim CD da torre vai diminuindo? A CD não, a CA. Ah, CA. Na cada okay. turno. Certo? Eu vou usar a manobra de combate ataque preciso. Então eu vou jogar um. É, um dado de superioridade para adicioná-lo na jogada. Uhum. E o resultado, acredito, soma no meu bônus de ataque. Então eu vou jogar 2D12, porque é com vantagem. Junto com os meus. Que manobra que é? Ataque preciso, ataque de precisão. Vamos lá. Deve estar acabando a série. Aí. Aí vai começar outra também. Ataque de preciso. Caralho. Ui! Aê, meu filho! Opa, e esse um aí? Que um? É vantagem, meu velho. Ah, não é mais! Olha que vai dar counter! Tremeu, tá bom! Você vai ser muito bom. Interessante isso aqui, mano. Interessante, velho. Então, eu critei. Nossa, agora vem, Tamir, faz aquele favorzinho pra nós. Bola os montes de dados que nós tem. Cartinha te ajuda em alguma coisa, João? Ah, peraí, já tô usando também. Não, é, me ajuda, mas vai ajudar depois. É. Não sei se. Não acertei o ataque. Quantos dados são? São. Deixa eu ver aqui na ficha que a ficha aqui tá melhor. São. Ah, esse cavaleiro não chega nunca, mano. Oito. E ele fica parando no zero. Parece muito engraçado. 3D8, acho que é 8D8. Ah, eu vou te pegar! Vou te pegar! 8D8. Mais. 6D6. Não, mais D6 foi pra D8, né? Então são. Mais 6D8. Então são quantos D8 no total? 8 mais 6. 14. 14D8. Só isso? Só, então vou fazer com o negócio aqui, mas de dados só isso. Ok. Tá, que eu vou usar 68. Também. Quê? 68. 68 mais. 20. Mais 28. Mais 28? Mais 28. Então 76, 96. 96, porém, eu tô usando a habilidade do negócio. Da minha. Tô usando. É, cadê a folha? Execução sumária. Você queria falar execução aurora, né? É, ao atingir um inimigo, o demônio com um ataque, eu posso gastar um slot de magia para imbuir nele uma maldição. O efeito é imperceptível até você gastar uma ação. É tipo uma pra ativar. Para ativar suas consequências. Uma vez que o fizer, o alvo deve fazer um teste de resistência de constituição contra a CD da magia mais o nível de lote usado. Se falhar, ele vai a 0 pontos de vida instantaneamente. Se passar. Uma 10 é 10 é um necrótico, vai. Se passar, sobe 10. Ctrl-C, é Ctrl-V. Todo mundo quer ser como a Toff, eu falei. Como é que você encerra o efeito? Psst. É isso, o demônio cujo nome verdadeiro seja de um nome conhecido, ele deve rolar o teste com desvantagem. Aí você dá uma. E você pode retardar o efeito um número de dias igual ao seu nível nesta classe. E só pode amaldiçoar um demônio por vez com esse poder. Ok, muito bom. Qual que é o nome verdadeiro dele? Não sabe. Jamais saberá. É, faz sim, todo sentido. Né? O, quê? O meu nome verdadeiro. Tipo assim, se ele é o meu reflexo. Ah! É bem. É o meu nome verdadeiro. Não, não é Murin, é o outro lá. Então, Chams, é o meu nome verdadeiro. Então, mas qual que é, né? O Dur. O Dur, é por isso que eu falei, o meu nome verdadeiro. Olha, tá esclarecendo o dia. Corpo duro. Por isso que eu falei o meu nome verdadeiro. Tá, ele tá amaldiçoado e tomou quanto de dano? Não, é... ele tem que ativar, no, gastar uma ação pra ativar. É, então eu joguei uma maldição nele imperceptível. No meu próximo turno, se eu quiser ativar. Tudo bem, pra ele morrer. Mas ele tá com, ele tomou ele tá com a marca da maldição. 96. Quanto dano ele tomou? Que tipo de dano? Não dá dano. Dano. Não, dano 96 de dano. Tá, eu quero saber só o dano da runa, o dano de fogo da runa desse ataque. Nenhum dos outros fere ele. Além do machado que é imbuído do poder da runa. Por isso que ele perguntou que é só o da runa. Só o dano de fogo extra causado pela runa. Isso. Foi 68, né? Foi o que é os dados. É. Eu não sei qual você jogou. Eu joguei vários dados então, aqui. Porque o primeiro cálculo foi dos aquele montante de D6, suponho eu que seja de fogo. Ou D8. Fácil, só deixa eu olhar aqui. É que virou, tipo, um D6 virou D8, mano. 2D8, que é o dano normal. É que são 8D8 do dano normal. Primordial. É. E 6D8 do dano da runa. Ó, fogo você primordial. 24 de, fogo, 24 de dano. 14D8, então. Tá marcando aí 24. Mas... do fogo primordial. Então é 24 pontos de dano que ele vai tomar. E tudo isso você causou. É, independente do dano que você deu lá. Dá 24 do dano. 2. Nem se a gente usar um contrário pra estourar uma bola de fogo ali com primordial? Aí eu começo, né? Foi crítico. Foi crítico. Pior que foi mesmo. Você pode estourar a bola de fogo. Você não precisa nem do ponto herói, dá pra estourar sozinho, dá. É. Então, estourando o ponto herói. Pode estourar a bola. Bora usar a bola de fogo então, tá, usando o poder da runa primordial. Ok. 6. Bola de fogo máximo, primordial. Seis, né? Então o save entrou de destreza pra ele. Qual que é o máximo? 8 ou 6 da bola de fogo hoje em dia? É 8. 8D6. É 8D6. Então o save entrou pra ele. Joguei, tá? Por mais, por favor. 8D6. Joga com vantagem? É um. É com vantagem, tá? O cão. Subiu um dado. É 15, rapaz. Qual que é a CD? Qual que é a CD? É 6D8. É. Não é 8D8? Não, é 8D8. Certeza? CD da bola de CD pra mim, cadê aqui? 31. 31, Chaps. Anota aí pra eu subir a. 31 de. Tá bom, né? Sei qual que é a minha CD, já, mano. Da bola de fogo. Tá, CD é Constituição. É Constituição não. É proficiência mais 8. 16. Não, tem mais 8, não. Não, tem mais 8 sim, desculpa. Proficiência nossa é 10, né? 10. É 10. Então é 18 mais o modificador. Modificador no caso dele. É o modificador da classe. Força? Sabedoria? Não, tem que ver o modificador aí do machado, né? Força. Acho que é força. Se for modificador do machado é força. Então mais 10 é 10. É 30. Então, não, 18 mais... 28, perdão. 28. Mais 5 do rolê da cachoeira? É, mais 5. Esse que você aplica, né? Então 33. Anota algum ponto. Eu não posso esquecer disso também, eu sempre esqueço, né? O bagulho da cachoeira. 33. CD33. A torre falhou. BF. Agora eu vou jogar pra rainha. Cheiro do chão, Bel. E ainda tem o segundo ataque ainda. Eu sei qual que é esse cheiro que você lembrou aí. Cheiro de sexo. Rainha. Eu cheiro de secho. Ela tem luck, mano? Tem, ela tem super vantagem. Caralho. 14 mais 15, 31. Falhou, 32, 33. É 33? Os dois falhou. Não, é 31. Não, a rainha não vai falhar, não. Oh, 31. 31. A rainha não falhou porra nenhuma. Então 31 na torre. Segundo ataque. Então de dano. 31 na torre. E metade na rainha, né? Uhum. Isso! 15. 1, 2, 3. Se eu me movimentar ali, eu vou tomar um ataque de oportunidade. Rainha. Ué, você tá tomando um ataque de qualquer lado ali, velho. A bicha não desgruda do ser, mano. Mas, então, mas se eu sair dali, ela vai dar ataque de oportunidade e vai atrás de mim de novo. É, mas ela já tá atrás de você, velho. Parece uma sua sombra, essa puta. Tomar no rabo. Só se eu virar e bater nela. Ainda é sua ação. Boa, vou atacar ela, Jeff. Vai atacar ela? Vou atacar ela. Taca ela na torre, velho. Gruda ela e taca ela na torre. Foda-se. Olha o monte de espinho que o bicho tem. Virou pra atacar ela? Sim. Toma, ok. Toma uma burroada. Usa ela de escudo. Passou com o machado. Isso. Ai, meus mortais! Ela tem reação? Ela só tem reação. Só tem reação. Vocês não perceberam que ela não age? Ela só reage. Então agora você joga um... que ela não vou acertar ela. Então você joga um save and throw agora de destreza, dificuldade 47, e tome o dano das lâminas mortais. Rapaz, você acabou de me dar uma outra visão do 30. Do xadrez. De fato, a rainha ela só reage. Ela que tá protegendo, tipo... 40. Inteiro, se for ver. 51. Ela tá 69. De dano cortante. Mano, tem 9 nessa puta. Divide por 2. Será que é o Neron? Não pode ser o Neron. Não acho que é o Neron. Mas quem que é, velho? Você viu quantas presenças pode ter? Eu tenho um ataque com ação bônus, eu já usei, mano. Então, eu não lembro. Não posso atacar com ação bônus. Foram 6 no total, não foi? Então, menos. Com o Neron? 69. Tirando o Neron. Então, é isso aí. Tirando o Neron foram 6, é verdade, né? Tirando o Neron foram 6 presenças que eu senti, né? E uma delas se equiparava com ele, né? Peraí, deixa eu ver, deixa eu pensar agora. Tinha acho que duas que eram mais fortes que a gente. Então, deixa o Neron e essa outra aí. Então, uma essa outra aí tá bom. Então, uma se equiparava com ele, de força. E as outras eram que não, que se equiparava com ele então... não era um negócio que você achava que não era uma pessoa? Que não... Isso, é, que a gente outra parada, que a gente acha que é o Jarro. Esse, dois, um... Será que é o que pode estar atrás da porta? É, fora o Neron eram 6 presentes. É, então é isso mesmo. Então não... O Neron não é. Aqui tem 3, 6 mataram 2, 5. Falta mais um. Falta então, o rei. É isso que eu tô querendo saber. Quem que é essa porra do rei, né? É, fala pro Murray abrir a porta aí que a gente descobre. Ô Champs, abre lá o bagulho. Era pro Carlos enfrentar o pai dele sozinho e depois enfrentar esses dois. Já tá fazendo. Já, já tá tudo uma vez ali. Sabe o que eu lembro? Bom, acabou o seu turno, Murray? O Champs é tipo o Axe do Dota. Ele pôs no meio da galera e chama atenção. Acabou o seu turno? Acabou. Acabou? Acabou. Ok, muito bem. Bom, o que você percebe é o seguinte, Murray. Toda vez que você tenta fazer alguma ação, tipo matar ela, fugir, qualquer coisa, ela te ataca. Ela sempre se teletransporta às suas costas. Ou se desloca numa velocidade que você não consegue acompanhar. Vai às suas costas e te ataca. Toda vez ela faz isso. Ela é tipo aquela menina do filme Espírito, que foi grudada nele, né? Manda aquele monte de lâmina em você, né? Isso também foi chupinhado do Fly. E aí. E ela. Não consegue me acertar, não consegue me acertar. É só ignora ela. E se de alguma forma, não fisicamente falando, e com esse exercício, tipo, tirando. Agora tem a torre. Tirando o tic-teco ali. E se eles ali na parte de cima forem só um. Tá, vou usar meu resto de movimento, então. Será que, é que eu tenho o restante do meu movimento? É verdade. Uhum. Vou. Vocês não querem vir aqui pro tabuleiro? Diagonal nela. A gente Champs, você não quer vir abrir essa porta aqui, não? A gente quer vir todo mundo. Pode... Ó, vou fazer assim, ó. Ô, Champs, pronto. Você vai abrir essa porta aqui, Champs? Tá louco, foi quem que eu rei. É mesmo, abre a porta. Diagonal nela, imagina assim. De costa? É lógico, ela fica sempre nas minhas costas. Ela não vai para minhas costas, ela vai ficar ali. Entendi. Então, tipo, eu sempre tenho que me posicionar de frente pra parede. Ok. Porque daí ela vai ficar na frente da torre. A torre não vai vir. A torre vai ter que fazer assim, assim, assim. A torre assim. Faz isso e vem até você. E vamos lá pra baixo. Vamos lá pra baixo? Nós? Ah, eu vocês. Achei que tipo era lá pra baixo, tipo, ele ia teleportar vocês pro inferno. Já estamos no inferno. Não, a gente tá no abismo. É que eu não sei se eu chegaria até aqui, ó. O inferno ó, é outra parada. Mano. Eu acho que eu não chegaria até ali. Ok, você pegou a fraqueza da torre. Isso foi deveras perspicaz. Pra que da torre dela, porque tipo, se eu fico de frente pra ela, sempre vai me teleportar pra minhas costas e a torre vai ficar com o movimento livre. Então ela tem que fazer a torre desviar, ela desviar da torre, a torre desviar dela pra eu poder ter alguma garoto coisa. Sagaz, muito parabéns. Bom. Parabéns. Senão, parabéns. e virar sua companhia pra cá. Certo. Esquece isso aqui, hein, Charles. Isso aqui só pode ser. Se quiser fugir. Okay. Olha, cara, lá embaixo. Lá embaixo. Vocês se curam. Siri, que porta você vai abrir? Não, a D quer fazer a runa da compreensão pra ver como é que a gente pode pegar a runa da energia. Ah, e aí eu vou dar uma ajuda pra ela nisso. Ah, ok. E eu vou rolar e dar o meu bônus pra ela, não é? Isso. Então eu vou fazer o isso. Seu teste vai virar. A gente vai fazer o mesmo cálculo pra se calcular um modificador de atributo pra descobrir o bônus que ela vai ganhar. Sem problema. Legal o nome desse Kefri. Tirei um 20 da moral. Boa. Bem sugestivo o nome dele, velho. Não precisa de cartinha, porque já acabou o combate. Só pega uma cartinha. Sério? Ai, que futuramente essa cartinha ajuda. Agora a gente tá em combate. Aqui, a gente tá todo tempo em combate. É alguma coisa útil? Não. Não? Não, eu uso essa carta no início do meu turno. Eu não acho essa rodada. E no próximo turno, meu primeiro ataque acerta automaticamente e é um crítico que causa dano máximo. Isso aqui é a carta. Nossa, é ótimo. Não sei, você pode me entregar pra gente não estar no mesmo ambiente? Pode, pode. Relaxa, eu faço um caminho até lá. Isso aí. Beleza, demorou, filho. Porque pra mim não é útil. Então deu 47 o meu teste. Foi a carta que eu peguei semana passada. Menos 11. Eu tenho que comprar sem agir, mano. Divide por 2, mais 18 você tem. Isso, mais 18. Ah, como que eu... Oi! Ah, tá trolando, não levou a chave, né, vaca? Como que funciona pra ligar o teste da runa? É, eu falo em espanhol, mas na orelha. Não faço o teste dela. Cadê suas runas aqui? Não tem. Não tenho, eu tenho essas daqui. Né? Tá, você tem a da compreensão. Então é bônus de proficiência, mais 10. Tá desatualizado, é mais 10. Mais 5, que é a graduação que você tinha colocado tudo igualzinho. Então mais 5, então vai dar mais 15. E soma. Tem mais um ponto de volta. Não, é isso só. Vai ter mais 33 total. É isso aí. 33 total. Aí eu jogo um D20. E soma. Certo. Tirou 20. Eu posso jogar inspiração pra jogar com o bagulho? Claro. Eu vou usar uma inspiração. O que você tá caçando? Outro dado. É. Nossa, tá muito bom. Ah, gasta conteúdo que rola, hein? Vou... Nem tem mais, mano. Só eu tenho conteúdo que eu gosto. Não tem mais conteúdo. É, o conteúdo que eu ganhei ela, hein? Não tem. Só o Chantos tem. Vou jogar o branquinho. O branquinho é o top. E esse ponto herói pode ser usado pra mim reviver, né? Porque dependendo da situação. Tá difícil lá em cima? Tá de boa. Bom, tirei 5. 38. Mais? Mais 38 já. 38 total? É. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Reduzindo os danos tudo na metade, senão. Não dá pra saber. Vocês olham aquilo, começam a analisar. Fica tentando puxar aquilo, mas não conseguem. Né? Vocês sabem que se vocês utilizarem uma runa que vocês tenham marcada ou em mão, com uma quantidade de poder muito grande, né? Você consegue ferir a pessoa e marcar a pessoa com a runa. Mas pegar um negócio que tá parado ali, vocês tentam de todo jeito e não conseguem encontrar uma forma. Deu ruim. Ela não tirou um. Usando... Não, ela tirou 5 no dado. Mesmo com mais 33. Caralho! Presta atenção. Caralho, quanto que eu posso passar? Tinha mais 33 de bônus, quanto que é a dificuldade? Eu dei mais 18. Deu 33 total? Uhum. Não. Tinha que tirar 17, né? Caralho. Ó, eu tô muito tentado, eu não sei o que tá acontecendo lá em cima. Vocês estão vendo isso, né? Tô. Vocês estão vendo isso, né? Sim, sim. Eu tô muito tentada a abrir um atalho. Mas eu tô com medo que o Neron apareça aqui. Pra gente aqui. Ir lá? Uhum. Não, você só vê se os filhos do Murin tá lá no final do corredor mesmo, então? Porque, teoricamente, a porta desse aqui é o berçário. Você conseguiria abrir pelo anel, no caso? Não, né? Tá, não. Vou tentar sentir. Vou tentar procurar presença. Você tentou procurar eles outra vez e você não achou. Não, na verdade eu procurei presença, mas agora eu vou tentar fazer o que eu fiz com o pai do Murray. Eu vou tentar sentir a essência deles pela trama. Eu quero ir lá, eu quero ir lá ver também, porque esse é um berçário que vai saber que tem uma criança, né, Pi? Você quer sequestrar uma criança? Pra duas crianças? Ah, do inferno? Foda-se, eu sequestro o que eu quiser. Eu vou tentar então perceber. Olha o europeu vindo catar a criança do Brasil pra levar pra cuidar melhor. Eu vou indo abrir lá. Eu não vou abrir lá no problema. Calma, você vai abrir o negócio, você vai me distrair. Eu preciso da minha atenção toda voltada pro ambiente. Eu tô andando. Cien, você vai me fuder, Cien. Eu não vou abrir! Como faz isso? Bom, eu vou tentar caçar então os filhos do Muri. Isso. Eu tenho que caçar o mestre também. O mestre foi fazer cocô. Gé, 19-19 no dado. Porra! Boa, garoto. Suponho que seja percepção. Yeah. Tirei 69. 69. Senti o cheiro da Marta. Puta merda! Esse negócio tá feio, filho! Nossa, aí, mas tem que jogar teste de constituição e não tomar mais dano de fogo, mano. A gente chegou a conhecer os filhos do Moore, não, é? Nem ele conheceu. É verdade. Eu né? conheci. Eu tava preso, né? Queria conhecer! Tu tava lá! Nem a mulher não conheceu, né? A mulher a gente chegou a conhecer, acho. Chegou a conhecer? A Marta sim. Sim. Tá. Agora acho que são 12 D6 que eu jogo, mano. O Jeff, aumentou pra 10 D6? Tá 10 D6 ou tá 12 D6 agora? O que foi? Os danos da aura. Começa com 4, né? É, mas você falou que eu tinha jogado, que eu joguei 10 D6 pro passado. Não, é que eu somei errado. Não. Eu somei certo. É que assim, começa com 4 dados, né? Só que você não aplicou nenhuma vez no seu pai no semana passada. Então foi 4 no primeiro turno, aí 5 no segundo turno, 6 no terceiro turno. Então a gente somou todos pra aplicar uma vez só. Tá, agora com eles. Mas agora, ó, a gente já tá no oitavo round. Você começou, acho que no terceiro round. Então são 5 incrementos. 4 incrementos, então tá em 8 D6 agora. 8? Dá mais 16. Tá no 16 é possível. Bom, vocês não conseguem descobrir uma forma de canalizar a runa, tá? E você vai tentar detectar a presença dos filhos do Murray. E assim ele tá lá na portinha pra abrir. Nesse caso, o que eu quero fazer, como a gente não conheceu os filhos do Murray, a não ser por aquela visão que ele teve lá do Neron, ou a gente ouviu, sei lá. Uhum. Eu quero tentar sentir então o cheiro materno, o cheiro da Marta. Uhum. Pra poder. Quer dizer, sentir o cheiro dela não, desculpa. Tentar lembrar do cheiro dela e ver se eu acho um cheiro parecido, no caso, os dois bacuri. Entendeu? Você conhece o cheiro da Marta? Você já viu a Marta? Então, eu tava perguntando pra se ela, né? Eu não sei também, não lembro. Não lembro se a gente conheceu a Marta. Não lembro. Eu acho que vocês chegaram a conhecer ela despedindo do Murin quando vocês estavam indo pra Lenore. Isso, que ela deu o colar pra ele, né? É. Então, eu quero tentar lembrar o cheiro dela e procurar os filhos do Murin a partir desse cheiro. Você tem que rolar mais um teste de constituição, Jeff, eu também. E eu tô assim na porta. Esperando a Toff dar o aval. Agora é 26. A dificuldade é 25. É que isso aqui, ó. Eu não vou abrir aquela. A gente não passou daí? Não, a gente veio de lá. Supostamente tem o que aqui? O berçário. Não, acho que é lá no lado de cima. Não, não. Ah. Então vai, Toff. 26 eu passei. Eu ganhei algum bônus por já saber do cheiro dela? Ah, como você tem o faro bom, fala com vantagem. Eu já jogo. Então, se for percepção. Mais 5. Se for percepção, eu já jogo. Então ganha mais 5. Então deu 74. Que? Lampejo da onisciência. Vem comigo. Nossa, cheiro de bosta! Vem comigo. Vem comigo. Vem no meu escritório. Ô, esse gato, ô, delícia! Ô, delícia! Sai devagar, não tem nada a ver com isso! Que é isso aí? Ele te achou que era só uns graímas e já tá uma galhada! A galhada tá alta ali! Tá o servo, velho! Nem brinco com isso, pra aquele filme na cabeça, né? Depois que enche no saco, né? Thank you. põe aí dentro do copinho, vai mais. Eu usei já. 25 de dificuldade agora. Ok, a Toff tá lá concentrada. Se ele já tá abrindo a porta? Eu tô com a mão na... passa nele. Ó, tá assim, ó. Onde você falou que você queria que eu... Nem fudendo. Posso abrir? Não. Não e fuder. Por quê? Cala a boca, deixa eu me concentrar. Então eu vou abrir. Não, não. Falou, fez, abriu. Você abriu mesmo? Não, só fiz... Abriu. Não, não. Fica quieta, vem aqui. Os filhos do muro estão lá em cima. Lá em cima? Sim. Aquele negócio vermelho. Não acredito que você fez isso comigo. Sim. Nossa senhora. Vem aqui, me ajuda, gente. Tô indo. Opa, eu acho que na distração você abriu a porta. Não sou idiota. Ah, eu acho que é. Não. Eu acho que é muito sério. Sério, será que é o que eu tô pensando? Abre a porra da porta. Essa aqui é pelo roleplay. Eu acho legal. Eu já tô com a porta aqui, ó. Sei se a sala aqui, ó. A rainha e a torre, ou a torre é um e o rei vai ser o outro. Os dois. Você tem um menino e uma menina, cara. Aquilo são os filhos do Murray? Não, aqui eu falei, aquele negócio vermelho eu não sei, mas aquela menina. Isso mesmo, entendeu? Você vai morrer! Aquele negócio vermelho eu não sei, mas. Um gato inferno. É o Satanás. Tá vindo dali? Ou tá vindo deles em específico? Então o rei é o meu filho. Não. A torre é seu filho. Tá vindo especificamente deles. Sim. Eu olho pela trama. Isso vai me dar toda a certeza. A trama vai me dar certeza, não vai? Você tem certeza. Então. Eu tenho total e absoluta certeza. A ministra me ensinou bem. Agora eu preciso lembrar o que foi que o... Como que é o nome do velho barbudo anão que me ensinou? Não. Esqueci o nome. Não. Não. Ai. Esqueci. Não é Thor. O cara lá da... Tem o bagulho Toril, da estrela não, lá? Não é Toril. É o Minster. Não. Não é o Minster. O anão que tem estrela lá, Toros, que ele pegou da estrela. Toros. Agora, silêncio, eu preciso lembrar como que foi que o Rei Toros me ensinou. Eu começo a me concentrar na aula que ele me deu sobre transferência de energia e quero tentar puxar a energia de lá e concentrar pra fazer um cone até buraco de minhoca até não, buraco de energia, um buraco mesmo. Não entendi. Eu quero usar a runa de energia, absorver o máximo de poder que eu conseguir, canalizar e dali de baixo disparar a Lotus de baixo pra cima pra acertar os dois ali. Eu sei que eles estão matando o C. Vai matar os filhos do Murin? É? Vai matar os filhos do Murin? Não, não. Ele vai derrubar nós pra lá. Ele vai estourar o chão pra nós cair. Ah, você quer derrubar todo mundo, não? É, abriu um buraco de minhoca. Embaixo da galera. Abriu um buraco. Ou ele vai derrubar nós, ou ele vai abrir um caminho pra eles chegarem lá de uma forma mais fácil sem ter que ir. Traz eles pra cá, melhor. Tem dano isso? Como é que é? Ah, eu vou só. Vai dar malotas, né? Basicamente. Mas aí ao mesmo tempo eu puxo o poder da runa. Ok. O poder da runa. E aí, nesse meio caminho, eu quero tentar entender como que eu vou gravar essa runa de energia. Cara, é o primeiro contato que eu tô tendo com a energia primordial. Ok. Isso pra mim é um arco. Vai cravar. Tá cheio de carne, né? Tá legal. Tá bom. Já que você tá usando a runa da energia, eu vou permitir. Se fosse com coisa normal, você tomar um deflect na fuça. Eu imaginei duas coisas. Não só isso, mas o Neron me pedindo também. Tipo, menina, não vai fazer isso aí, não. Você lembra? É, ele vai estar lá, ele quer ir. Provavelmente ele vai querer. Pra ele isso aí vai estar mexendo com o meu sentimento. Por mais que eu não saiba. Mas na hora que alguém me contar, pra ele vai ser o prazer dele. Mas tá. Faça sua Lotus da Morte. Você começa a puxar energia. Vai fluindo uma energia praticamente infinita pelo seu corpo. Você dispara. Começa a estourar. O piso, ele vai trincando como se fosse vidro trincando, tá? Murin, você olha o piso assim, ele trincando debaixo dos seus pés. Uhum. E aí o piso, ele fica transparente e você vê a Toph mandando uma Lotus da Morte em você. A hora que chega lá, eu abro ela, porque eu consigo controlar pra não acertar aliado e tal. Certo. Nesse caso, como são filhos dele, então nesse momento eu falo, eles são aliados. E aí penso comigo e o bagulho passa por eles. E continua. Ok. Você olha e você fala, fudeu. Morri. Aquele negócio atravessa assim, só que fica um cilindro ao seu redor te protegendo pra aquilo não te acertar. Mas você cai. Vai, atinge o teto e você despenca. Os outros dois também? Os outros dois também caem. Tibluf, cai todo mundo. Não, mas eles caem pra cá, sai fora, porque eu tô aqui na porta. Ah, tá bom. Tá. Não é essa porta. E aí acontece não é isso. Essa. Você foi mesmo, vocês vieram? Não! Caiu esse também? Caiu. Ele chegou correndo, ó. Esse é burro? Ele acabou o movimento no buraco. Tá. Amor, tem fechadura essa porta? Porta aí tem. Tem? Eu vou olhar por ela então. Você vai olhar por ela? Eu vou, enquanto a porta tá estourando lá. Eu tô assim. Deixa eu ver um negócio, porque abalou demais, né? Não vem com essa porta. Abalou demais. Não abala não. Abalou pra caralho. A Toph deu uma Lotus da Morte que estremeceu o palácio do Nerão inteiro. O Nerão tá putaço com mas isso. Mas eu queria ver antes da Toph fazer um negócio, sabe? Enquanto a Toph tá lançando. Antes da Toph, tudo bem. É. Né? Você pode olhar. Consegui só um detalhe. Hã? Consegui entender a runa. Você vai ter que jogar o teste. Ok. É, compreensão? Compreensão. Tá. Eu quero gastar minha inspiração primeiro. Pra poder jogar esse teste com vantagem. CD50. Tudo bem? Passar, vocês vão ganhar uma runa que eu não queria, de graça. Ó, ó. Vai que se qualquer coisa eu te dou 2D4, hein, Toque. Senta meus D4. Não foi. Não você foi. Não vai ganhar essa runa, não! Você quer me dar? Eu aceito, hein? Eu vamos lá, ó. Peraí. Não. Duas abertas. Não, não, não, não, ajuda, não ajuda. Peraí. A não ser que ele faça. E se eu, Gé, se eu fizer isso aqui, ó? Se quiser, eu tenho 2. Hein, Gé? E se eu fizer um combo de carta com ponto heróico? Ai, também não, né, velho? Então não pode ter uma runa, velho. Vai ganhar uma runa. Beleza. Então, se eu soubesse o que eu estaria enfrentando, até poderia fazer uma negociação, mas eu não sei o que eu tô enfrentando ainda. Agora sabe. Não. Quer dizer, ainda não. É. Hein? Lucas sabe. Murray não. Mas a carta dá pra usar. O que é a carta? Não, mas a carta me ajuda, né? Paciência, ajuda nós também. O próximo ataque seu, ele é crítico e dano máximo. Não, essa carta aqui, beleza. Essa carta aqui, se você quiser. Não, carta se você quiser usar, beleza, porque a carta não é minha. Mas a carta... Quem tirou a carta foi a Tamiris. A Tamiris tem o direito de utilizar ela. Eu tô falando pra usar a carta. Eu acho que não é válido. Se eu der minhas inspirações, eu tenho 9. Ele vai poder jogar testes com vantagem. Eu teria que rerolar. Aí você rola com super vantagem. Quanto deu o teste total? Eu até esqueci quanto deu dado. 10. Deu 10. É. 33. 33? 33. 33. Se você tirar 20 no dado. Se tirar 20 no dado, dá 53. Você tem um crítico por causa do dia do seu aniversário. É verdade. É verdade! Moleque! O Biel disse muito bem, use na próxima sessão, que foi semana passada. Não, mas eu não estava presente. E você sabe muito bem porque eu não estava presente, senhor Jefferson Tadeu Frias. E você sabe que eu não ligo. Com 20 você crítico. Com 20 você passa ou precisa de mais? Não, precisa até de menos. Caramba, se 20 dá 53... Eu não sei quanto dá, por isso que eu perguntei. 53. 53? Ah, então tá bom. Eu quero reivindicar meu crítico. Eu vou jogar um dado aqui. Dado não tem que jogar dado, Jeff. Você tem que aceitar. Você que deu presente. Tinha uma Wina, olha lá. Deu. Wina. Mará. Mará. Mará é uma deusa do bem. Do bem. E o meu 20 também, ó. Consegui. Peraí, que você caiu lá pra 20, baixo. É meu 20, é meu 20. Ah. Deu 7, Demogorgon te pegou. Tá bom. Vou deixar vocês terem essa runa. Ah, da hora. Mas graças ao meu aniversário. Você tem um lampejo assim. De consciência, Top. Nesse momento. Né? Ao mesmo tempo que suas energias. Seu corpo vai. Vocês vai indo, porque muita energia passou pelo seu corpo. Sim. Né? Ainda bem que o reitor nos me ensinou. Maximiza aí suas exaustões antes da morte. Hein? Tá, eu não tenho exaustão mais, então. Bem, tá com 5. Tá. Toma mais uma. Poeirinha. Ok? Você não sente exaustão, mas você toma exaustão. Vamos lá, ó. São 10 portas, 11 com o adversário. Como tá? É que. Porque... 1, 2, 3, 4, 5. É porque isso aqui tá fora de escala, né? Mas eu não consegui ver o que tem lá dentro? Sim, eu vou dizer. O mapa correto tá aqui, ó. Bonitinho. Ah, tá ok. Tá. Então são 10 portas. então a gente vai jogar dados. Vocês vão jogar dados para definir se vai alterar o estado de cada porta aí. Uhum. Ok? Vocês vão jogar um dado. Se der par, a porta muda o estado. Se der ímpar, a porta não muda o estado. Aliás, se der ímpar, a porta muda o estado. Se der par, a porta não muda. Okay. Ímpar, a gente par é sempre bom para vocês. Tô usando regra de... Uhum. Como é que é o zumbi lá? Terra devastada. Terra devastada. Par é sempre bom pra vocês. Uhum. Tá? Então a gente vai ver. Par, a porta fica em torno. Como é que é o estado da das portas aqui. Então... Tá? Siri, antes de mais nada, você olha pelo buraco da fechadura e vai jogar um teste de percepção. O que eu vejo? Pô, a curiosidade é foda, hein, velho? O que, que eu vejo? Puta vida. Siri, você joga um teste. O que, que eu vejo, velho? Olha que filha da puta! Vê uma agulha da armadilha chegando assim. Tuf. Aí, 20 natural. Será que isso é da Tamires em si? É da Ciri, mano. Da Tamires em si. É a cadeira. 47. Ciri, você vê que tem uma pessoa parada em frente à porta. Você vê que pra direita tem o que parecem ser berços. Um berçário mesmo, pô. E pra esquerda você vê uma prateleira cheia de tesouros. Devo pedir um save de sabedoria pra ver se você abre a porta. Eu quero saber essa pessoa aí, como é que ela é. De vontade. Metálica. É um genase? Não, é um genase. Não é um genase. É um golem. É um golem. Não é um genase. É um golem. É um golem. É um golem. Protegendo o local. É, protegendo o berço. Você vê dois berços que estão balançando assim. Ah, e você vê uma esferinha de luz em cada berço. Tem servos invisíveis balançando os bercinhos. Que legal. Olha lá. Mas não é assim do Murray. A mão que balançou. Mas não abre, precisa. Vamos lá. Primeira porta, quem vai rolar? Pode ser. Rola dois cada um. É, pode ser. Começa com você. Começa aí, aí vai rolando. É, dois. Par. Boa. Par. Isso. Continua aberta. Não, não mudou o estado. É. Droga. Continua aberta. Melhor. Não, mas essa podia, né? Já tá aberta. É a da energia. É da runa da energia. Sim, tudo bem. Ok. Vou assim ou vamos assim? Vai no sentido da gente mesmo, com o horário. Ok. Horário. Segunda porta. Tá fechada. Tá. É? Não. É dois de novo? Dois faz dois. Porta cada um. Aberto. Abriu. Terceira porta. Vai ver. Dois dados. Eu jogo. Abriu. Abriu. Quarta porta. Abriu. Abriu. Boa, Dan. Vai de velho. Quinta porta. Abriu e fechou. Não, abriu uma e. Deixa abriu uma e aqui fechou. Ok. E aqui? Essa pula. Ah, essa pula? Tá, agora é. Vai chance. Joga um de cada vez pra saber qual que abre ou não, né? É verdade. O meu é sempre o preto, né? Então fechou e abriu. Fechada e aberto. Não, é fechada. Fechada aí. Manteve. Não, então melhor de três. É, melhor foi duas vezes. É, porque ele rolou duas vezes cada, né? Então. Abriu. Então abriu essa. E a outra. E tá fechada. Não, então vai, essa aqui fechada. Essa tá fechada e a outra aberta. E a outra aberta. Isso. Agora o G joga dois. Aí você joga dois, amor. Eu vou jogar dois? É. Então tá. Também, velho. Então, ó. Aqui. Você também participa aqui da RPG. 7 é ímpar. É 70, é par. Abriu. Pode, boa, 70 é par. Quem mandou jogar 10? Fechado. Fechada. Quem mandou jogar 10, velho? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Essa aqui fechada. Boa. Que é o da gosminha. Graças a Deus. Você conhece essa gosma? Eu acredito muito que... Você e o Anix conhecem então, essa gosma. Então, eu acredito muito que quando eu fui atravessar um certo bagulho que me fudeu pra um caralho... Bom, você já sabe, né? Me fudeu para um agora caralho. Essa daqui. Entra lá, você vê. Todo mundo vai jogar um D6. Eu quero D6. Todo mundo vai jogar um D6. A gente vai ver se dá mais par ou se dá mais ímpar. Ó, vamos lá, contar até 3 e jogar ao mesmo tempo, hein? Ok. 1, 2, 3. Ímpar. Par. Par. Ímpar. 3 ímpar e 2 pares. É. Vocês estão trolando também, então, hein? Abriu. Na quem minha... tá na porta? Não foi eu que abri. Quem tá com a mão na maçã? Ele, você tá... põe o olhinho ali. A porta. Abre. Você, ups, de cara com golem. Tomaturgia, fechei. Aqui não é o banheiro, né? Desculpa, não é o banheiro. É isso que vocês veem além da porta. Não tem tesouros mesmo? Tem. Tesouros? Eu duvido que você não ia abrir essa porta. Eu não ia, eu ia resolver isso. Você olhou pros tesouros e fez um. Você podia. Ok. Quando você olha pros tesouros e faz um. Essa menina é. Olha, tem um pé de maconha. Oh! Caralho, o jarro do zóio, ó. Ok. Quando eu olho pra ele, ele olha pra mim. Ele olha pra você. Você fez contato visual com ele? Você fez contato visual com o jarro? Não, eu sou idiota. Ok, você fez contato visual com o jarro das almas. Ele vai falar comigo? Não, ele vai falar com a sua alma. Mano, isso tá dentro. Muito estranho, velho. As coisas tão dispostas nos lugares muito fácil. Não é possível. Cadê seu teste aqui pra resistir ao chamado do jarro? É possível. A runa ali, de boa. O Nerão tá, sei lá, onde, dando É porque ele não sabe o que é. Mas eu digo assim, é uma coisa importante. Podia estar muito bem guardado, né? Eu não sei porque que o bispo mostrou pra nós, né? É, porque é curioso. É, pode ser que ele queria saber, né? Ok, Siri. Mas a intenção, ele quer a alma de vocês. Por isso que ele tá com a batalha adversária. Joga um save and throw. Então, tipo, de... É, vai lá, eles vão mexer no bagulho, o bagulho vai pegar a alma deles. Vontade. Não tem vontade. A pessoa que for mexer, mas for a dominação, mexer, dominação acho que seria carisma, né? Dominação é sabedoria? Carisma. É... Possessão? Sabedoria, sabedoria. Sabedoria. Porque é, quando eu usava pra não ser então... possuído pelas almas, era sabedoria. Então é sabedoria. Um saving throw de sabedoria, dificuldade 50. Puta que me pariu. Resistência lendária. Ok, Siri. Você passou. O quê? Nossa, era... É porque eu fiz uma proteção na alma de todos nós. Quando a gente viu o Jarro das Almas. Sim. Então eu sim. fiz pra cada um, eu castei uma lembro. Proteção nisso, entendeu? Ainda bem que o Jeff anotou isso aí. Ele anotou porque sabe que sabe, né? É porque ele conhece a curiosidade da namorada. Não, porque todo mundo que vai olhar pro Jarro, não é uma questão disso. Eu não, foda-se. Ué. Se você não veio aqui nessa porta e a gente não conseguir acompanhar abrir a porta, ninguém vai olhar pro Jarro. Claro que via. Caralho. A gente ia entrar, porque ele teoricamente é o berçário que tava seus filhos. Se a Toff não vê, todo mundo ia entrar. Verdade. Então não. Só você que não. É, você não. Agora vai entrar na marra, porque caiu. Ok. O jarro faz contato visual com você, Siri. Porque ele tenta arrancar a sua alma de dentro de você. Mas não vai não. E você. Fecha a boca. E não deixa ele puxar a sua alma. Fecha a porta. Vai fechar a porta? Vou, taumaturgia, fecha a porta. Ok, você usa taumaturgia pra fechar a porta. Antes da porta fechar, você vê o vaso levitando, indo na direção da porta. Ih, fodeu! O jarro tá vindo! Toff, imediatamente você sente a presença. A quinta presença, além do Neron. A presença cujo poder se equipara, talvez até mais poderoso que o do Neron. O jarro das almas. Ele é um rei. E tá indo na direção de vocês. Fim da sessão. É... Não, filha da sessão, caralho, pera lá. O jarro tá vindo. Os filhos do Murray também. Murray, para de bater nos seus filhos agora. Pronto, agora sim, acabou. Morra, papai. Pronto, agora seus sim. Seus filhos foram corrompidos. Por isso que o olhar que ele vê no filho no cara é o espelhado ao dele. É o filho desafiando o pai. Exato. Nossa. É a filha com o cheiro da mãe. Só pra cena ficar mais assim, a hora que ele grita, tá matando meus filhos, o Murray cai de joelho. Oh. Só pra ficar mais mal, o Murray cai de joelho. Show de bola. Vamos finalizar? São 8 horas. Bora. Faltam 8 minutos para as 8. Mais alguma ação? Não, né? A ideia é só se recompor, né? Ok, muito bem. Tá vendo? Ambiente de... Drogas? Música. Ambiente de música e ambiente de droga. Tá, vamos lá. Deixa eu marcar aqui no meu mapinha quais são as portas que estão abertas, é verdade. Todas praticamente. Tem que revelar pra vocês o que tem em cada porta ali, porque vocês estão. Eu não sei, eu não tô vendo nada, né? Dido agora. Tô vendo porra nenhuma, né? Porque depende do que vai sair dessas portas. Os olhos não vêm. Exato. Eu mapeei o corredor. E deixei na aleatoriedade aí pra gente ver o que vai acontecer. Eu não quero ir naquele ali, mas nem fico resabrado. Né? Vamos lá. Eu entrei ali. Sorte só que você saiu. É, não sou trouxa também. Né? Vamos lá. Eu sou curiosa, mas não sou trouxa. A da runa tá aberta. Tá. A da gosma fluida tá fechada. Isso. Vamos lá, daqui pra lá. Depois da runa. Aberta. Aberta. Esse lado tá todo aberto. Todas abertas? Todas. Direita, todas abridas. Puta que pariu! O lado esquerdo tá fechado, fechado, aberto, aberto, fechado. Não, tá fechado. Tá. É o contrário, né? Fechada, aberta, aberta, fechada, fechada. Ele tá fazendo daqui pra lá. Tá. Tô falando o contrário. Tá fechada, aberta, aberta, fechada, fechada. Vocês querem marcar? Depois a gente faz um bonitinho. Né? Vamos lá. Tira uma foto. Não, não precisa. Tá aqui. Deixa eu ver o que tá aí. Não. Ó, atrás dá pra ver tudo. Aqui eu tenho uma sala. Esconde tá atrás, rapaz. Vazia. Ô, caralho. É verdade. Ô, caralho. Ô, cuzão da porra. Só vimos um desenho, só. É, só vimos um pentagrama. Aqui uma sala. A gente não viu nenhum pentagrama, nenhum corredor, nem uma escadaria, não. Relaxa. Vazia. E nem o nome do Nero escrito. Que bom que vocês focaram só nisso. Vazia, vazia. Porra, demos sorte. Agora, aqui. Então, porém. Na real, eu sei o que tem tudo aí, né? Eu senti tudo. Abelhas? Abelhas? Abelhas, deve ser abelhas. Abelhas. Abelhas? Vixe, fodeu. Ele usou o A de aberto já. Então outros são elefantes. Não é? Não, pior se for angoliantes. Angoliantes. Dinheiro, olha lá. Muitos pelo jeito, hein? Cobras ou dinheiro. O que significa isso no iFood? Dinheiro. Muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Ixi, tem tesouro aí dentro. O ponto de desconto. Isso aí é sala de tesouro ali? É. Ouro? Tem muito ouro. É, tesouro já vem disso, né? Vou mostrar pra vocês. E os bichos já saem batendo, tá? Tesouro. O cara que faz roupa com fruto de ouro. Então isso aqui é cobra, então. Não é dinheiro. É porque vai ter, acho que, bicho aqui, ó. 201 e 209. É seu do Lindros Épicos? Aham. Ó, só tem um problema, galera. Posso tomar piada de abelha. Solérgico. Puto, mais legal vocês não abriram. Solérgico. Que bom, né? Mais da hora é esse aqui. É. Do zóio que tudo vê. Amor. Amor de quem? Amor. Mortos vivos. Beleza. De lá de dentro. Coar junto. Alguém joga um D6. Achei que era um negocinho de maconha. Eu também! A hora que eu vi, é porque eu vi dentro da caixinha do Jeff. Ah. Ó, aí eu falei, mas tá usando maconha, filha da puta? Quatro é morto-vivo desse aqui, quatro criaturas dessas. Que louco. Ok. Então, parece o Ed do Aramiro. É. E lá pra última sala. O morto-vivo não é problema, eu controlo. É uma só. Sério? Trilha. Palhaço. Eu posso tentar controlar. Com os bagulhos de mortes e tal, convocado. Mas... tem uma esfera preta flutuando aqui. Oxi, Maria, o bagulho vazio. Já chega. Quando vocês olham para aquilo, imediatamente vocês se lembram da. Sim, singularidade, né? Esfera de obliteração. Obliteração. Esfera da. Aniquilação. Eu não sei o que é isso. Deve... é um item mágico. Eita. Ah, o que que faz? Aqui aniquila quem toca nela? É um desintegrar. Mas em quem tocar? É, sim. Tem um medalhão pra controlar a esfera de aniquilação. Eu sempre achei que fosse como mãos mágicas. Eu pensei nisso também. Sempre achei que fosse. Tipo assim, ó. Eu não tô andando e vou controlar com ela. Tem um medalhão que controla ela. É isso. Sai okay. Um D6 mortos-vivos de lá de dentro. Aqueles quatro mortos-vivos saem de lá de dentro. Por sorte, as duas salas ali estavam vazias. Olha aqui, ó. Que bom. Duas salinhas vazias. Aqui em cima tem coisa ainda. Tá fechada, né? Tá fechada. Tem coisa lá dentro daquelas salas. Aquelas salas não estão vazias. E a cera agora, ó, fecha a sala do berçário. Fecha a portinha do berçário. Você olhou rápido lá dentro, só viu isso aqui ou você viu se tinha alguma coisa nos berços? Dá pra ver se tinha alguma coisa nos berços, amor? Se tinha realmente crianças ali? Não dá pra ali? Ver, tem que ir até lá. Deixa eu ver, peraí. Ela só viu o brilho de quem tava mexendo. Ah, eu vejo a lenha, velho. Deu pra ver. Assim, você quer tentar olhar os berços de longe? Ah, bom, pode ser, rola, né? A percepção, vai. Tira um 20 aí, vai. Aqui, ó. Olha o branquinho que dá sorte. Okay. Peraí que eu tô jogando com vantagem. Ah. Branquinho da sorte, aí. Branquinho, confia. Confia. Confia aí, ó. 16. Tá nice. Você tem mais 40, sei eu lá. Tenho mais 32. 32 aí, ó. 48. Nice. 48? Tá bom. Você vê que os berços eles estão sendo balançados e embalados. Sim. Ah, não, que balanço berço. Embalados? É, embalados. Embalagens? Por servos invisíveis. Então, os berços estão sendo balançados por servos invisíveis. E você olha, os berços eles estão vazios. Mas em cada um, na cabeceira de cada um, você nota um símbolo. Vai lá, enxadrista. Um deles tem o símbolo de uma torre. Ah. O símbolo de uma rainha. Símbolo das peças. Por que você tá falando que quer que eu desenhe mesmo? Pode desenhar. Eita lasqueira. Não sabe desenhar o símbolo? Não, eu sei, mas é que meu desenho é horrível, tudo né? Tudo bem, não tem problema. Eu nem o meu tá muito bonito, né? Nem se a Marta chegou a falar o nome deles. Acho que não, né? Não, eles não tinham nome. Não, ela é Luke. É, não, filho 1. Ela é Luke. Filho 1, filho 2, pronto. Ficou uma bosta, mas é isso. O de cá é a torre, de lá a rainha. Isso. Na cabeceira tá o símbolozinho brilhante. Ok. Será que esse servo invisível não tá vendo? Não tem mais ninguém ali, não? Caralho, velho. Ele tem insônia, depressão pós-parto. É que o servo invisível tá mantendo eles calminhos. Ah, entendi. Para de balangar o berço pra tu ver. Balança mais forte aí, tio. Bota no velocidade de 5 aí. Agora sim, vamos encerrar. Até o berço balançando pra eles ficarem controlados. Desbalançar o berço. Desbalançar o berço é pra fuder, chefe. Não vou parar de gravar, não. Deixa gravando. Vai sair muita coisa boa ainda. Lógico que eu vou ter que mandar pro bagulho lá. Desbalançar o berço. Desbalançar o berço. Desbalançar o berço, eles acordam do bagulho. Do desbalançar controle. O berço e leva lá na roda bem? É a mão que desbalança o berço. É tipo a balancear o berço. Não foi as cartinhas. Já foi, agora não pode. Foi, porque não chegou meu turno pra usar a cartinha. Já foi. Ah, verdade. Já foi. Ai, ai. Se divertiram? Uhum. Sim, vai ser tudo morreu já. Morreu. Tchau, cabecinhas. Outro nome é meu certo. Não, não, não, até saber de tudo isso a gente se divertiu, mas depois. E aí, como é espancar os próprios filhos? Vou mandar você pro conselho tutelar. Olha, só perguntar pra quem tem filho. Vou te mandar pro conselho tutelar demoníaco. Vai dizer que tá fazendo muito bem. Na defesa, eu não sabia que eram meus filhos. Eu achava que isso daí ia ser que tinha que ser caso de família, né? Tem que chamar lá. Vou mandar pra Márcia. Chamar lá pra apresentadora, mano. Márcia. Ela que dá umas lições de moral. Vou mandar pro ratinho. Tipo, ele fazer DNA? É. Pra ver se é seu mesmo? Porque eu não queria falar, não, mas não parece muito. Ah, um detalhe. Um detalhe. O golem, ele é feito de um material diferente de tudo que vocês já viram. Lembra adamante, mas não é adamante. A gente sabe quem é? Talvez vocês saibam o nome. Só porque eu chutei na cara dura do Rockfly de novo. Ah, vamos ver. Só fala então, porque a gente é inteligente. E a gente já viveu muitas coisas. Tá bom. Algum de vocês eventualmente vai saber o nome do material. Algumas características dele também. Qual que é? O golem, ele é feito de oricalco. Oricalco? Oricalco. Acho um meio estranho esse oricalco. Oricalco renal. Vai ser fácil. O que foi esse zoinho arregalado aí? Pode ver essa caixa. Eu acho que ouvi isso daí, mano. Filho do Éden. Oricalco também é conhecido como prata alquímica. No Filhos do Éden, é um material que consegue ferir os anjos. Não somente o seu corpo físico, mas o seu corpo etéreo e matar um anjo. Exatamente. Olha, será que aquela daga é feita disso aí? Não.